Bem-vindos ao Neo Play Episódio 39, com os integrantes do Comitê Revolucionário Ultra Jovem de sempre, Cisne Negro. É isso aí, continue assim, galera. Guilty Gear. Uau. E Old Coffee. Tô com fome. E eu sou o Dissection, né? E vocês viram lá, aparentemente descobriram o pai do Mario, que é um maluquinho no Reddit lá. Eu acho que é do Reddit, sei lá. Comprou uma lancheira lá oficial da Nintendo lá, lançada nos anos 80, 90 lá. E aí na arte gráfica, assim, tinha uma foto na parede, assim, que o pessoal tá achando que é o pai do Mario e do Luigi. Vocês viram isso aí? Não vi, não. Caramba, isso aí foi... Você viu, Cisne, isso aí? Não vi, não. Quando é que saiu? Tá essa semana, já tem vários dias já. E o engraçado que fazer, você olha a foto, o Mario, né, que a gente sabe, tipo, encanador, o Luigi nada, né, e aí a foto do teoricamente seria o pai do Mario como fosse o marinheiro. Isso aí foi os caras do camelô que colocaram lá na lancheira lá e venderam. Ah, mas isso aí, sabe o que é? Que os caras autorizam o negócio sem ver, o cara da arte vai lá, faz um desenho, aí os caras, ah, beleza, porque, tipo, é um negócio oficial da Nintendo, né, mas, né, vamos lá pro jogo que estamos jogando, né. Old, o que que você andou jogando nos últimos dias aí? Foi nos últimos dias, foi hoje até, consegui terminar de baixar aquele demônio do jogo da Bandai, naquela querida Bandai, né, pra não falar mal da Bandai, o novo jogo do Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Ele tava na promoção essa semana. Eu ia pegar o primeiro, mas ele hateou tanto que eu desisti. Não, mas esse é novo, esse ele ainda não tinha comprado ainda, pô. Não, mas ele falou do velho. Não, não falou do ele velho, falou de ruim. One Piece da outra vez. Nem, eu falei de era One Piece? É, ó, o outro já. Nossa, nem sabe então o que tá falando. Então eu cafundi. Não, mas eu ia pegar mesmo, só não peguei porque esse eu lembrei é o último que saiu agora, esse Ultimate Ninja Storm 4. Ah, eu vi, eu tô falando do primeirão. Mas é bom, é bom? Pra começar logo pelas... Vou falar mal, né? A versão começa de PC. Não, eu não testei muito, foi só duas horinhas hoje só que deu tempo de testar. Só duas horinhas? É, duas horinhas, coisa pouca. Aí só, o que eu testei assim, que o pessoal mais chiou assim também, foi que a Bandai, ela fez a bondade de travar o jogo em 30 frames, ah, né? Ah, mas isso aí já tá normal, acostumado. O pessoal do PC Master Race, você sabe como é que é, pessoal do PC tá sempre a mesma coisa do videogame, sempre 30 frames. Mas isso aí não atrapalha no jogo, porque até ele tá mais rápido, até os golpes dos personagens tá mais rápido, a sequência dos socos, assim, essas coisas assim. Tá legalzinho, os efeitos de luz, assim, tá mais trabalhado, tá mais bonito. O modelo dos personagens, assim, eles reaproveitaram, lógico, né? Bandai, né, você sabe, né? É, deram uma melhorada nos efeitos de luz, assim, colocaram as mecânicas novas ali, dá pra você agora você luta em dupla, né? É como se fosse um tag, né? A batalha lá. Aí você pode trocar de personagem no meio da luta ali. Você pode estar batendo com um e trocar, bater com outro. Você pode trocar até... Você colocar até três pessoas lá no... Três personagens você escolhe, né? Aí no meio do combate você troca a hora que você quiser. Aí eu tô gostando assim. E colocaram o modo história nele, que eu lembro que, se eu não me engano, tem um modo deles história. Que não tem modo história nesses jogos. É, o anterior a ele, que era o Revolution, teve uma historinha lá, mas não era oficial. Era só um filler. Até no jogo eles botam filler no Naruto lá. Não tem nada a ver com... Até que eu falei pra você, quando você for pegar, você pega o Ultimate Ninja Storm 3, o Revolution você não pega. Você pega e depois você já pega o 4. E ele continua exatamente onde o 3 parou, esse 4? Eu não sei porque eu não testei o modo história ainda, mas pela tradição que eles têm no jogo de Naruto, assim, deve ser bem trabalhado também. O mesmo esquema do outro lá, tem batalha de chefes, que ele deve ter também. Eu vi que eles têm multiplayer, né? Quando você joga multiplayer, já que você falou que dá pra, que tem copy, dá pra jogar tipo em multiplayer em copy, você sendo um personagem, outro, você e um amigo jogando junto pra tentar vencer outras pessoas? Eu não sei, eu não testei online. Eu vou ver isso aí, eu vou averiguar isso no próximo cast eu falo. Tá dublado em português, essas coisas, né? Tem a dublagem também, pra quem assiste lá no... Quer dizer, pra quem assistiu dublado, né? Que eu não conheço ninguém que assistiu dublado. Não, é o quer pessoal dizer, mais novo começou um outro episódio. Dublado. É, mas... só que tem os poréns, né? Não, tem os personagens que não são a mesma as vozes do desenho. Tem os que eles trocaram. O Kakashi mesmo não é o Sodré que dubla o Shiryu também, né? Ele não dublou no jogo, não sei o que foi lá. Mas é legalzinho. Até eu testei dublado também. Já comecei a dar risada lá, porque tem hora que você não entende nada, porque fala três personagens de uma vez só e fica tudo misturado, você não entende nada. Tem hora também que no jogo você lutando, você não entende o que tá acontecendo também, que é seis personagens na tela de uma vez também. Então você tá curtindo esse Ninja Storm 4 aí? Tô, não tem o que reclamar dele, não. No próximo ele tá hateando. Eu só não recomendo a Bandai. A Bandai é porca, faz cagada dela lá. Mas tirando o hateísmo contra a Bandai, esse jogo você recomenda o pessoal comprar? Sim, os jogos do Naruto da Bandai são bons. Ele passa assim bastante a atmosfera do anime. E você, Guilty, andou jogando o que nos últimos dias? Chamado Warframe, eu joguei Punch Club. Punch Club? Esse jogo eu vejo, mas não consigo achar uma graça nisso. É aquele dos bonecos que tu vai treinando o personagem, né? Na Steam? É um personagem só que você treina. É tipo administração de um jogo de luta, assim, não é? Mas tipo um Pitfall, né? O estilo do jogo dele. É de luta, envolve em algumas partes as lutas oficiais e lutas não oficiais, né? E a trama começa quando você e seu irmão testemunha seu pai ser assassinado. Depois de sair, o jogo sofre uma série de clichês na trama dele e o final é tipo, que porra tá acontecendo aqui? Mas um negócio que eu sempre tive dúvida, você só fica tipo na parte administrativa ou na hora das lutas você tem tipo uma luta mesmo, você aperta soco, chute? Você não controla o personagem, é administrativo. Aí você bota umas arvorezinhas. Até o fim do jogo você consegue, acho que é 5 ou 4 slots. Aí tipo, você bota esquiva, soco, chute, não sei o que lá. Aí o personagem vai executar essas ações dentro da luta. Mas não tem nenhum esquema de você botar comando assim, tipo assim, vai na luta usar tal golpe ou não, é tudo a máquina mesmo que vai fazer. Você bota, mas você não escolhe quando você vai usar, é a máquina que vai escolher pra você, né? Ela segue tipo uma ordem lá. E é difícil ele evoluir nele? É, toma tempo, você o que mais vai tomar tempo seu é conseguir dinheiro, você tem que alimentar, essas coisas. Mas é como você ganha dinheiro, você tem que trabalhar ou tipo, você fazendo os exercícios? Tem a construção e também tem outros bicos, só que tipo, a construção paga mais, né? Consome mais recursos seu, tipo fome e energia, mas entretanto ela paga mais. É, quando você consegue alcançar o auge da sua carreira oficial, o dinheiro não vira realmente um problema, né? Mas é só ser humano ou tem bicho e bonecos? Porque eu vejo que tem um jacaré lá na capa desse jogo. É, easter egg. Tem mistura de mutantes. É um easter egg. Você enfrenta os crocodilos ninjas. Ah, tartaruga ninja, né? Tem um que parece o Donatello, E como é que você diz? Eu nem lembro o que você ganha lá. Você ganha não sei se é um estilo ou é um golpe lá. A ideia do jogo é muito boa. Eu só achei o gráfico e o jeito como é que foi colocado que eu achei estranho. É indie, jogo indie. Você queria que fosse bom. Eu sei que é indie, mas tem muito indie bom, né? Tem muito indie bonito aí por aí. Não é porque é indie que tem que ser uma bosta. É, se você estiver disposto ao estilo... eu não tô legal, achando feio, não. Tô vendo as fotos aqui, o Season, que tá frescura. Só que... como é que eu vou dizer? É repetitivo. Isso não dá pra negar. Você não terminou não, né, Guilty? Sabe se é longo ele não, né? Eu terminei. Eu falei o final é que porra tá acontecendo. Ah, é grande? Ó, se você botar ele assim, tipo, em uma ordem, ele é curto. Agora, como você tem que fazer, às vezes, muita coisa, tipo, para enfrentar essa luta, você tem que ter, tipo, 9 de resistência. Aí é um processo que, tipo, você, às vezes você aumenta a resistência, mas você, como é um desgaste físico, você diminui, tipo, outra coisa, né? É um jogo com a especialidade do Guild. Precisa de tempo. O Guild, isso aí é perito. Aí o cara que joga Warframe e LOL, isso aí é pinto. Ah, pelo menos Warframe você controla. Esse daqui você meio que, às vezes, você bota um negócio lá e... pô, soco, chute, defesa, esquiva. Vai dar certo. Aí, de repente, dá errado. Fiz não entendeu que ele... enquanto ele bota esse aqui pra fazer as coisas, e a máquina vai lá jogando, ele continua jogando Warframe. Aí ele dá uma pausada no Warframe. Então, isso que volta nisso aqui, não, volta. Ele bota, pra fazer armadura, aí vai pro outro. É. Não dá tempo de, deixa eu sair aqui e fazer outra coisa. Os acontecimentos lá é rápido. Não tem como abrir dois jogos no Steam ao mesmo tempo. Mas você recomenda então esse jogo? Dado o jeito do jogo, eu recomendo que vocês deem uma olhada no YouTube pra ver se é o que vocês querem. Eu vi, não me pegou não. Eu até marquei na lista, mas eu tirei porque, não sei, não é meu jogo não. Há jogos que eu posso recomendar, mas nesse caso é um daqueles jogos que eu recomendo que você se informe melhor se é o que você deseja. E você, Cid? Andou jogando o que nesses últimos dias? Porra, esses dias eu descobri, foi semana passada, né? Descobri um hack maroto, Aladdin 4 de Nintendinho. É o hack do Aladdin Super Nintendo. É o jogo do Super Nintendo, só que portado para o... Portado pro Nintendinho de maneira perfeita. Os cara... É bom pra caramba. Os caras mitaram nesse aqui, nesse hack. E por que Aladdin 4? Não, é só Aladdin, o Cisne que tá com graça. Existe um outro que chama Aladdin 4, só que é outro jogo feito em cima de um outro jogo. É diferente, o Cisne que não foi pesquisar. É, mas eu... A ROM, não, mas a ROM que eu peguei foi Aladdin 4. É, não é. Que eu peguei o jogo, ao que a gente tá falando, só chama Aladdin, foi feito pro grupo lá, pelo Hammer Team, lá, o grupo, aquele time chinês. Existe um outro Aladdin, que chama Aladdin 4, só que é feito, ele já não é um jogo com um engine próprio, é feito em cima de um outro jogo. É, o Aladdin, não, o Nintendinho teve um jogo do Aladdin que não tinha nada a ver com o Aladdin. Ah, mas o filme tá falando, é só Aladdin. Aí teve um, dois ou três. Mas aí botaram Aladdin 4 na ROM e eu peguei. Mas é Aladdin, pronto, só, pra mim ficou isso. É só Aladdin. É, no game só aparece cartucho, Aladdin, é, na abertura e original tal, barra pirata, é só Aladdin. Tô vendo aqui o vídeo aqui, bem bonito ficou ele, nem parece de... Todos os jogos portados pela Hammer Team são perfeitos. A animação do Aladdin. Esse aqui e o Super Donkey Kong também que fizeram do Nintendo, que é a cópia do 1 do Super Nintendo. E o Earthworm Jim também. Foram os hacks mais perfeitos que eu vi. É, o Earthworm Jim, é, também. Foram os hacks mais assim que eu fico assim, gente, na época se eu tivesse é o que eu fico pensando. Acesso a isso aqui, eu surtava. É porque isso aí já saiu muito depois, que nem isso aí, saiu em 96. Hoje em dia tinha, a gente vê, eu joguei porque eu gosto muito de um troço assim, bem feito assim, de um hackzinho. Mas na época eu acho que eu surtava. Não, mas imagina isso tipo em 90, quando a gente tava febre do Nintendo. É um jogo muito complexo assim pro Nintendo, tu não conseguia imaginar isso na época jogando isso. A movimentação do personagem perfeita, caraca, não tinha nada parecido com isso, não tinha nada. E esse do Aladdin, diferente dos outros ports desse Hammer Team, né? Esse daí tem praticamente todas as telas do Aladdin, os outros jogos sempre falta tela, já que tem muito tela, né? Esse não, esse tem praticamente todas as telas. E uma coisa que eu reparei assim, eu acho que é por causa da jogabilidade, né? Mas ele consegue ficar um pouco mais difícil que a versão do Super Nintendo. Não, ele é um pouco mais duro. Difícil. Então, aí mais pra frente... O Super Nintendo era mais soltinho. Mais pra frente, você começa a ter dificuldade. Ele pra zerar, eu penei. Mas eu zerei ele ontem à noite. Eu estarei no meu dia que só joguei isso, cara. Não joguei mais nada semana passada. Depois que eu descobri isso... Teve algum problema de travar? Quando eu joguei, eu tive uns problemas de congelar, velho. Ah, não tive congelamento, não. Congelamento não tive, não. Mas aí pode ser o emulador, não, né? Não, mas isso aí é uma coisa que já tá... Tem a informação no site, lá do cara da Homer Team, já fala que tem esse problema do tipo de congelado aí. É, eu joguei no Dingo, eu só fiz o save state, sempre quando eu dei o load, continuei, foi de boa. Fechei ele ontem e fiquei assim, gente, que foi isso? Que foi esse jogo? O bagulho tem até a final, cara, vai tomar banho. Eu chutei assim, o Dingo, vai pro cacete. A única coisa que é diferente é a última tela lá, o chefe, que é diferente. Pra Nintendo, você ficava é em cima fundinho, da... Não, você no Super Nintendo fica em cima de uma cobra, se a cobra ficar se mexendo, você vai no, ali botar numa plataforma reta. Aqui fizeram num cenário com a cobra, a plataforma. Mas é um detalhezinho que diferente, que aquilo ali o Nintendo não ia conseguir. Não, o Nintendo não ia conseguir fazer aquele efeito, movimento lá. Mas o final, eles voando no tapete com um gênio atrás, dando estrelinha. E mais simples. Mas quer dizer, e também não tem o Abu andando junto com você durante o jogo, né? No Super Nintendo tem um Abu andando. Ah, o Abu, é bom. Mas tem até aquela estrelinha que tinha que te ajudava pra pegar. Ah, e os bônus também não tem o gênio, né? Só aparece o bônus, mas não tem o gênio. Cara, mas é Nintendo. Então, o jogo é perfeito. Vamos respeitar aqui que... Fala a verdade, é de cair o queixo, né? Cara, esses caras têm que continuar fazendo isso. Acabou esse grupo. Continuem fazendo isso. Ah, pena. Esses caras mereciam um apoio, um projeto, alguma coisa. Eu acho que nunca oficializaram eles, aí eles resolveram parar. Eles pararam em 2006. Nesses últimos dia. Foi até uma coincidência esse barulho aqui. A gente teve, eu não sei se foi no último ou no penúltimo podcast, que a gente, naqueles coisas de pós-crédito que a gente comentando lá de Guitar Hero. Não sei se vocês lembram a gente jogando. Ah, lembro. Que jogava no controle, que não tinha guitarra. Então, o que aconteceu? Eu tô andando lá no centro de São Paulo e tal, vi um sebo assim, falei, vou ver o que tá vendendo lá de vinil, essas coisas, né? Aí entrei e tal e vi que eles tinham CD e tinha DVD e tal. Aí quando eu fui ver, eles também tinham tipo uma parte assim com uns joguinhos. E quando eu fui ver, tinha lá o Guitar Hero 1 de PlayStation 2, R$10, original, assim. Eu falei, vou comprar. Comprei a bagaça. E aí fiquei jogando, já fiquei jogando o fim de semana inteiro Guitar Hero 1. Cara, o Guitar Hero eu não cheguei a jogar no PlayStation porque eu não tinha guitarra e eu achava sem noção jogar no controle. Que graça tinha jogar um jogo troço no controle. Sem noção usar o controle. Não, eu acho nada a ver aquela guitarra, porque não tem nada a ver com a guitarra. Claro, o jogo, a ideia do jogo é tu pegar a guitarra e ficar sentindo o cara e tu vai pegando o controle. Você tá apertando o botão na guitarra? Que tesão que tem isso. Você tá palitando? Você tá. Mas aí tu se sente, já tu tá segurando a guitarra. Que guitarra? Você tá segurando um pedaço de plástico. Pula na cama, já se acha. Eu acho a mesma coisa. É diferente. O jogo de tiro no controle eu até tolerava, agora esses jogos assim não. E uma parada que eu tava vendo, como que a gente fica um tempo sem jogar esses baratos aí e a gente fica ruim, meu? Caramba, como que eu era viciado nesse primeiro e hoje fui jogar até no fácil, que é só 3 botões que você tem que apertar, eu fico errando hoje em dia. Incrível, você não consegue fazer mais direito. Apertar uma combinação, é porque tu não lembra, né? Antigamente, isso aí nada mais é decorar, isso mesmo. Decoreba, né? Eu lembro que na época do Play 2 eu jogava usando todos os botões e ainda usava o analógico e tudo mais e não errava. Agora eu jogando, botando no fácil, que é só usar 3 botão, ainda erro, véio. Mas é um jogo mó da hora, assim, pro Ender. Por que que morreu, né? Os caras começaram a fazer tanto que morreu. Porque morreu, porque, eu ia falar isso agora. Sugaram demais que enjoou. Não, eles tentaram fazer da banda, né? Eles fizeram da banda e eu achei bacana. Eu achei que ia ser uma evolução, né? Quando botaram a banda Hero, que tinha bateriazinha, pá. Mas aí não vingou a ideia. Eu achei que o problema bacana. É que é isso, tipo, os caras viu que fez sucesso e começou a sugar e começou a fazer versão só de, tipo, não sei o que lá, Metallica, não sei o que lá, Beatles, não sei o que lá. Mas eu acho que também deve ter tido meio probleminha Rock Band também, né? Autorais. Eu acho que deve ter tido probleminha, porque nada o pessoal é mole, me passou, né? A galera vê o cara se dando bem e vai tudo em cima. O Axl Rose deve gostar muito desse jogo. Tem a história dele lá do Guitar Hero 3, que é o Slash na capa, né? Aí os caras foram pedir autorização pras músicas, né? Pra usar a música, as músicas não, só tem uma, né, dele, né, no jogo lá. Aí quando ele viu o Slash na capa, disseram que ele ficou puto da vida lá. Dizem as histórias, né? Mas sai no 3, né? Hoje tá tudo resolvido. Isso aí é no 3. É, no 3. O que eu peguei é o 1 ainda, é o primeiro. Os 3 primeiros é que são os mais legais. É os mais legais. É o 1, o 2 e o 3. O 3 ainda começa a dar uma capengada, mas depois acabou. Teve um pro DS que eu cheguei a baixar. Tu botava um negocinho do lado e ficava igual doente com a porra. Nossa, eu nem imagino como que deve ser esses baratos. Pra DS. Eu sei que tem vários pra DS, Guitar Hero, mas eu nunca vi nenhum. Não, tu botava um negócio tipo um janéis assim, aí ficava tipo no touchscreen, meu Deus. Deve ter arregaçado muito da DS aí. Depois que eu comecei nesse jogo, eu comecei a praticar guitarra, né? Há muito tempo, né? Aí eu fui pegar, tava lá a guitarrinha lá de plástico lá. Eu falei, vou pegar isso aqui e vou jogar. Eu não aguentei jogar melhor. Falei, isso aqui tem como não, é melhor de verdade. Não, mesmo. Mas é diferente. Não tem nada. Que nem o Cícero tá falando, não tem nada. Quem toca, tudo bem. Plástico, agora quem não toca, é igual eu não toco. Jeito, você tá apertando o botão igualzinho o controle. Então, pra mim é a mesma coisa. Não mas adianta nada, só porque tem o formato da guitarra. Pegada, não, né? Não, tem nem pegada. Tem nem pegada, um pedaço de plástico lá, sem graça. Tem pegada, tu bota o cabelo pra trás, fica. Beleza, então. Beleza. Imaginação do Cisne. Beleza, o Cisne Slash aí, beleza. Cabelo que eu não tenho cabelo imaginado. O Cisne achando que é o Slash aí, beleza. Eles fracassaram miseravelmente, né? Quem? Anel Player não, né? Pera aí. Tão perto. Tão longe, não. Tomei um susto agora. Essa não, pelo menos aí. Hoje a gente vai falar dos videogames que fracassaram, né? Do Anel Player a gente espera mais alguns episódios pra falar, né? Porque com essa abertura eu fiquei até com medo. Eles fracassaram miseravelmente. Deception cisne negro, Guilty Gear, vem pra cá, vem pra cá. Mas depois aparece, documentário no YouTube. Por onde andam? O que fazem agora? Por onde andam? O que fazem? Como vivem? Mas como por vivem, enquanto, né? Hoje vamos só falar dos videogames que fracassaram miseravelmente, né? O que não deviam nem ter existido. O que não deviam ter existido, né? Não, deveria sim. Deveria é porque, mas por incrível que pareça, pelo menos pro Cisne, que pro Cisne nem, nada fracassou, né? Foi o consumidor que foi errado, né? O consumidor que não soube absorver. Consumidor que não entendeu. É, isso mesmo, exatamente. Absorveu essa tecnologia. Ou então nasceram num momento exatamente errado. Se esperassem mais um pouquinho ou tivessem sido lançado anteriormente, de repente não teria acontecido mesmo, essa catástrofe que nem toda o nosso primeiro mística, jogo, né? Eu acho que você vai falar justamente isso, né? Que eu acho que ele tava muito à frente do seu tempo, né? Uns 20 anos antes, né? Se fracassou naquela época, imagine hoje. Ia ser uma vergonha. Que foi, né, o nosso amado pro Cisne, né? Virtual Boy, né, do Nintendo, né? Gosto muito. Eu ainda vou ter, se Deus quiser. Se Deus quiser. Que tinha como principal atrativo, qual que era, Cisne? Era aquele óculos, aquele capacete. Ele era um óculos. Você ele era um óculos. Aquele era um VR já. Um VR adaptado já. Já era visão. Eu não sei se vocês sabem. Vocês sabem que ele é um portátil, né? Só que ele é o único portátil do mundo que só funciona em mesa. Você tem que deixar ele fixo numa mesa, senão não funciona. Que portátil ou então foi? Você fica pendurando com seu pescoço lá até morrer. Não, mas você. Mas aí que tá. Você tem que deixar ele na mesa com a cabeça ali fixa. Pera aí. Não pode usar deitado. Não, não pode usar deitado. Você tem que botar ele na mesa e ficar ele preso ali. É como se fosse. Era como se fosse tu fazer o exame de vista. É, naquelas máquinas gigantes. É igualzinho, é igualzinho. Não, eu tô besta. Que o cara fala assim. Não, não pode. Não pode mover. A luzinha tá na esquerda ou na direita? O exame de vista tem gráfico mais bonito. Não, olha a reiterismo. Calma, só porque o jogo tem umas limitações de cores, não quer dizer que isso seja ruim. É, não, mas olha só, a ideia dos caras foi perfeita. Pra época que ele foi lançado, trazer cara, o mundo virtual, né? Não é falar agora. Agora você com VR e com o Kinect toda falar é mole. Mas volta lá atrás. Tu tinha o quê? Tu não tinha nem internet, cara. Tu não tinha internet, cê, tu nada não tinha celular, explica. Tu não tinha nada. Você pode explicar, ser um virtual boy de mesa. Você pode explicar a ideia do negócio. Mas você dificilmente vai explicar porque o jogo só, na época que já tinha cores, é vermelho. É por causa da tela. A desculpa, sabe o que foi? Que era muito caro fazer aquela tela em colorido. Que a Nintendo ia ter que arcar um prejuízo muito grande pra vender esse console a um preço razoável. Então eles resolveram cortar a tela colorida e deixar uma tela daquele vermelho e preto lá. Mas agora eu te pergunto, não poderiam ter botado igual Game Boy? Só preto e branco? Acho que ficava mais show. Mas assim, eu acho que preto e branco ele não dá aquele efeito. Então, mas ele é essa cor assim, porque ele é a cor de 3D daqueles antigos lá, o vermelho e aquele azul, né? Mas só que fica visível mais o vermelho e o preto lá. Isso aqui é um barato pra dar dor de cabeça esse jogo. Começa a jogar o jogo, que nem eu, quando eu fui jogar lá o Warrior, o Warrior Land dele, que tem pra ele. É um jogo mó bom. Mas você joga 15 minutos, a cabeça já tá latejando, assim, infernal. Você tem que jogar em preto e branco. Ah, porque você não tava acostumado com a tecnologia ainda, não tava adaptado. Mas hoje em dia com o emulador, tu não tem um modo de dar um tapa nesse... Não, você tem que... O esquema é jogar em preto e branco. Você tem que jogar ele em preto e branco, senão não dá. E tanto mais esse barato de dor de cabeça é tão triste que quando você começa a jogar de 10 em 10 minutos, o videogame aparece uma mensagem, assim, você não quer fazer uma pausa? Aí, se você quiser, ele fica em um tempinho, assim, senão você dá não e aí volta pro jogo. É, hoje a Nintendo tem esse costume também de 3DS, ainda tem isso. Ela parece ser vista também em alguns jogos. Você tá usando 3D há muito tempo. É, tipo aquela mensagem. Mas diferente desses portáteis e tal, o Virtual Boy você era como se fosse o VR de hoje. Você emergia no jogo. Tu fechava a tua visão toda. O portátil não. O portátil tu fica no teu ambiente e olhando pra telinha. Tu cansar, tu olha pro lado. Esse Virtual Boy não, tu entrava ali, tu não via mais ninguém, mano. É, mas a ideia dele era pra ser um portátil, né? É, mas não deu certo. É o portátil isso. De mesa. Mas então, foi bom vocês terem tocado nesse barra do VR, porque o desenvolvedor do Oculus Rift, ele disse que o Virtual Boy foi assim um mal que a Nintendo trouxe pro mundo dos VR, tipo, que atrasou a tecnologia em muitos anos. Assim. Pra ele, a Nintendo ter tentado fazer isso naquele tempo, assim, prejudicou o mercado do VR pra ele. Se não tivesse tido isso, o mercado de VR teria uma aceitação muito melhor hoje e poderia já ter começado um pouco antes. E olhar com outros olhos, né? É. É, pode ser, mas... Eu acho que não, acho que isso é um hateou. Ele hateou e falou merda. Eu não sei se hateou, mas... A Nintendo tava muito na vanguarda, em 96. E tinha jogo bom pra esse videogame. O problema maior mesmo era as cores e a dor de cabeça que devia causar essa porra você jogando no próprio aparelho. Porque tu ficava isolado de tudo naquela merda, vendo tudo preto e vermelho. Imagina quando ficar meia hora naquele jogo, tu sai. Tu vai ver tudo preto e vermelho. Tu vai ver tua mãe preto e vermelho, tu vai ver o cachorro preto e vermelho. Tu vai ver tudo preto e vermelho, tu vai ficar maluco. O cara surta, mano. Tinha jogo bom pra ele, sim. O Season nem eu acho que sabe quanto jogo que ele teve, era a quantidade gigantesca. Cita dois. Quantidade eu não sei. Só sei que o Vario era bom pra cacete, o Mario Golf era bom pra cacete. Esse que tu falou aí mais cedo, tinha um do Pinball que eu achava bom pra cacete. E agora eu não lembro qual era o outro, mas tinha um outro também que era muito bom. Ele teve 22 jogos lançados oficialmente, sendo que só 14 foi lançado aqui nos Estados Unidos, o resto é tudo japonês. Agora, qual o processador dele? Era 8-bit ou já era 16? Era um pouquinho mais jovem. Porque ele tinha um gráfico bonito, cara. Tudo bem que era vermelho, mas tu via o Vario e o aquele jogo do Bomberman também. Até o Mario Golf mesmo, tinha uma resolução bonita, cara. Tinha um jogos de esporte também, que tu via o traçado do personagem, não entendi, não fazia. Não, mas sabe o que é o problema? Ele tinha que ser potente, mas por causa que pra usar esse efeito 3D, ele tinha que ser muito potente pra fazer aquele efeito. Você sabe como que é feito esse efeito no Virtual Boy? Ele tá fazendo a mesma imagem duas vezes, tipo, dois jogos, como se estivesse passando dois jogos, só que um tá um pouco com diferença do outro, eles não tão tipo, exatamente a mesma imagem em cima do outro. Ela tem tipo uma distância, assim, de um pro outro, e esse... Tipo uma sobreposiçãozinha, como se tivesse, né, fora, parece. E essa sobreposição dá a impressão pra gente que é um 3D, que você tá vendo em 3D. Então, mas pra fazer isso, os jogos tinham que ser simples, né? Pra ele rodar, conseguir rodar dois jogos pra você, duas vezes aquela mesma imagem. Não, é beleza, mas cá entre nós, o gráfico do jogo não é um jogo bonito. Tu não viu o Mario bem detalhadozinho? O Vario, por exemplo, tu via o rosto dele e tal. Era acima do Nintendinho. Ele já, não, o problema, mas era as cores. Ele saiu pra ser depois do Super Nintendo. Ele tem até gráfico melhor do Game Boy, beleza, mas ele é inferior ao Super Nintendo. E ele é um portátil feio, ele quer dizer que ele virou uma coisa de mesa. Se ele é de mesa, ele tinha que ser melhor que o Super Nintendo. É, ele errou em vários pontos, Mas não é. É, o grande fracasso dele, ao meu ver, foi o preço, que era um absurdo, e essa questão da dor de cabeça e tal. Era uma tecnologia que era pra ser vendida pra criança e tal, pra entretenimento, diversão, e virava uma dor de cabeça do cacete. O barato foi lançado em agosto de 95. Em dezembro de 96, já, em março de 96 já tinha sido descontinuado. Mal durou um ano. Cara, mas eu ainda quero ter uma porra dessa. Eu quero ter essa experiência aí, com certeza. Pra mim foi um fracasso mesmo. O Cisne é tipo aquele fanboy doente, assim, que não vê o quanto o negócio é hoje. Só fala, não, eu tenho que jogar, não sei o quê. Porque... Não, mas é porque ele quer confirmar que é ruim mesmo. Porque o Cisne aposta nas coisas e dá errado. Mas aqui é uma coisa que deu errado. Vai que acontece o reverso. O Cisne é um apaixonado pela coisa. As coisas do futuro, né? É, não, pelas coisas assim, erradas. Nossa, errado. Você quer conhecer? Fica 5 minutos olhando pro sol, que é mais saudável do que jogar aquilo. É, mas o Sidney é um apaixonado por tecnologia. Qualquer coisa, ele tá lá mesmo. Qualquer coisa, tá bom. Ele é tão apaixonado quanto os fãs dessa empresa que fez o nosso segundo jogo, né? Que foi lá o Apple Pipipim. Todo mundo sabe que fã da Apple é pessoas apaixonadas, né? Cara, o Apple Pipipim, eu tenho duas coisas pra dizer. Conheçam, porque foi o único videogame da Apple. Só pra você ter uma ideia, você sabe que esse Apple Pipipim é considerado um dos 10 maiores fracassos da indústria, não só de videogame, assim, de tecnologia. Os caras fizeram uma lista, assim, dos 10 maiores fracassos de todos os tempos, e o Apple Pipipim entrou nessa lista. Será que é pouca coisa? Pois não é. Foi um fracassaço total. Mas a ideia dos caras... Teoricamente, né, era pra ser um videogame, só que acabou sendo meio que um Mac, assim, empacotado, né? Porque tudo que você tinha que usar, ele usava as paradas do Mac, né? E meio que não era pra a Apple fazer. Eles, tipo, fizeram o projeto e tal, mas era como pra vender, tipo, a ideia pra outras empresas. Só que a única empresa que comprou... Quem foi? De fazer, em cair nessa investida aí foi a Bandai, né? Tanto que teve a versão do Apple, Bandai, Pipipim. A Bandai... Não é à toa que teve o Dragon Ball pra ela, né? É. Muito feio, por sinal. Um Power Range. Nossa, catadaço, aquele Power Range desse pro Pipipim. Ah, aquele. Não, mas é, tem um jogo que você gosta, que você apesar tem um review de primeira pessoa lá, o. É. Porque é do Mac, ele, né? Foi de Mac, sopetão. Né? É o. Qual o nome dele? É o Marathon Infinite. Mas o Marathon Infinity ele não lançou. Pra esse Pico é o Marathon, foi 1 só, e 2, né? Que é o Super Marathon. É o Super Marathon que teve pra ele, que é a junção do 1 e do 2. Mas, enfim, o... Cara, eu fico imaginando aí. Caraca, é Apple, né? Nessa época... Não, que você tá louco? Em 95, foi aquele tempo da... Aqui em 95 não, foi aqui quando não, a Apple tava lá na pindaíba total. Foi até que depois que os caras chamaram o Steve Jobs pra voltar, foi aí que começou a levantada. Mas nessa época, justamente, foi a época que a Apple tava os na pindaíba total. Cara, eu acho que já era os bambambam já nos computadores, na questão de desktops. Não era. Bom, vai por mim. Foi a partir daí que aí os caras chamaram de novo o Steve Jobs. E aí o Steve Jobs falou, não, vamos voltar, porque que a gente realmente é nossas origens. E aí começou a realavancar a Apple, né? Mas nessa época... Parece até um assunto sobre Resident Evil, por causa. Então, mas nessa época foi por isso que surgiu essa ideia desse Apple Pipipim, que ele é justamente... Ele começa a ser produzido em 95 e é descontinuado em 97. E o bagulho, só pra você ter uma ideia, só vendeu 42 mil unidades. Acho que foi o mais rápido, né? Ou não, teve outro. A gente falou do Virtual Boy que não durou nem um ano, esse aí durou mais. Só que esse, mano, vendeu 42 mil unidades. 42 mil unidades, o barato da Apple. 42 mil, foi maior do que o nosso último aí. Olha, se você considerar o jeito que o pessoal gosta de coisas da Apple, esse negócio vendeu o suficiente. É, mas pois é, o que eu falei, o Dissection falou que o Apple... Não, então, é isso que eu tô falando, que então, só não vendeu, cai porque é justamente que nessa época aí a Apple ainda não era o que era. Ela começou a o levante pro que ela é hoje a partir daí. E aí que virou, começou esses fãs doentes que pode lançar qualquer coisa que eles compram. Se fosse lançasse o Apple Pipip hoje, era um sucesso. Vendia pra caramba com aqueles jogos. A informação que eu tinha visto era que tinha sido enviado pras lojas 42 mil, mas só tinha vendido 17 mil. Ah, pode ser. Não, então pode ser isso, se bobear. Porque o que eu tô falando é, pode ser isso, de números enviados, né? Mas não tenho certeza. Mas o bagulho é tipo uma fracassa. Meu, se você vê os jogos, vocês chegaram a ver todos os jogos? Não tem um jogo do bagulho que tem uma velocidade adequada. Até todos os jogos deles são meio lentos. Eu não sei se você reparou isso. Até o Marathon feito pra ele, né? Tem queda de freio. O jogo é lento, assim. Eu não emulei nada disso. Não, mas tô falando no próprio videogame. Se você ver vídeo do próprio barato rodando, você vê que os jogos, eles são lentos. Assim. Mas não tem emulador dele. É, eu acho que não. Acho que não tem. Deve ter. Ficou tão zoado que não fizeram, não. Nem quiseram. Eu vi que tem um... Você viu aquele jogo do Ultraman dele também? Nossa senhora. Não. Então, é da Bandai, né? Bandai pegou tudo. Teve Gundam também. É porque aquele negócio, então, é que a Apple fez tipo o projeto do videogame, só que não era pra ela ficar custeando o videogame, né? Ela vendia o projeto. Aí pegou logo só que a única. Não, mas a única que comprou era pra vender pra várias. Aí ela queria vender pra um monte de empresa. Só que a única que comprou foi a Bandai, mas não deu certo, né? Talvez por isso tenha dado. Ah lá, achei até a matéria assim, ó. Em maio de 2006, o Pipipim foi colocado em 22º lugar na lista dos piores produtos de todos os tempos na PC World Magazine. Só pra você ter uma ideia. E aquela Screen Attack classificou ele entre os 10 piores videogames da história. Uma coisa, eles podem se orgulhar. Eles foram o único videogame que teve um jogo do senhor do Cabeça de Batata. Cabeça de Batata. Você lembra do Cabeça de Batata? Eu vi, mano. É mó ruim. O brinquedo. É mó lixo, meu senhor. E eles também tem um, aí, se eu não me engano, tem um de Star Wars também, que é tipo um vídeo interativo, mó lixo, assim, tudo pixelado, assim. Nessa época tava os negócios do CD, né, aquele GFMV, né? Não, mas é 95, pô, já tinha PlayStation, pô, Saturn. Eu sei que os que valem a pena olhar no YouTube, talvez, então, olha, é o Marathon, meu, olha, o Power Rangers, pra dar uma risada, e o Dragon Ball. Nem pra olhar que ele presta, é melhor jogar do Super Nintendo. E o Dragon Ball pra dar uma risadinha. Todos é pra você ver e falar assim, nossa, que jogo lento, né, tá estranho isso aí, e falar, nossa, que porcaria. Tá estranho. Falei assim, nossa, o cara gravou feio. Não, é assim mesmo o jogo, acreditem, é assim mesmo. Engraçado, né, que tirando esse que a gente tá falando, os jogos dos outros, era tudo aqueles jogo tipo de filme, assim, interativo, a maioria também. FMV, né? FMV, tava nessa pegada, né? Era modinha, né, do momento. Na modinha também do momento, né? Teve também lá o famoso Compact Disc Interactive, né? O famoso CDI, né? O Philips CDI. Lindo, né? lindo de morrer, lindo. A parceria inédita Philips, da Nintendo. Sony, com... Nintendo, todo mundo ali, né? A Nintendo era só com os jogos. Todo mundo junto. Né? Mas... Imagine vocês que houve um tempo em que Sony, Nintendo e Philips estavam juntos. E Philips, o bagulho já não tem. E mas a Philips tá morta hoje. Eu falo que acho que ainda tem aí. A Sony e a Nintendo andaram juntas. Olha só que. Não, mas e essa parceria foi tão coisa que esse videogame, o CDI, né? CDI, ele tem. Já que ele tinha licença, ele é o único bar. Ele é um bar que tem jogo tipo Mario, Zelda, fora da Nintendo. Isso sobre isso, eu li sobre isso, mas a bagulha acho que foi assim, pelo que eu entendi. A Philips pegou esse contrato com a Nintendo, fechou um acordo de parceria, porque a Nintendo queria um videogame de CD, parece. Aí a Nintendo acho que desistiu, e a Philips, como tinha o contrato, falou assim, foda-se, eu tenho um contrato, então eu posso produzir jogos para a Nintendo. Pegou, aproveitou e jogou o Mario, que foi um lixo. O Zelda. Tem dois Zelda. Tem dois Zelda. Tem três? São três? Não, é dois, são pô. Três? É dois. É um lateral, que é uma média. Acho que é dois. E um E outro que visão por cima, isométrico. Mas esse isométrico eu achava interessante. Não. E o Hotel Mario também, nossa, que horroroso. O Hotel Mario é engraçadinho. Não é. É o Mario, assim, tu tem que administrar o hotel e tal, tem que fazer umas missõezinhas lá. É um jogo do Mario. E teve um do. E as animações do Mario, você lembra aqueles desenhos que tinha antes de começar o jogo? Mas o jogo. Esses caras conseguiam desenhar o Mario. Mas o Zelda também tinha uns. O Zelda também. Parecia criança. Todos eles tinham. Os caras deviam botar assim pro filho assim: filho, tu gosta do Mario? Desenha aí o Mario rapidinho aí. Aí devia ser tipo isso, que é muito feio. Esse CDI, só tem um jogo que eu vi. Que é tipo dele, eu acho que é dele mesmo, eu não lembro o nome agora. Que eu falo que é um bom, é um jogo de plataforma que é tipo com meio com um vampirinho, assim, um bichinho assim. Lembra um pouco o estilo daquele Hotel Mario, a visão, mas não é, né? Mas é um único jogo, assim, mas também não é grande coisa. O único, eu esqueci o nome, é o único que peço. O resto, meu, é lamentável. E ele ainda durou bastante, ele foi de 91 até 98, essa bagaça. Mas é porque, ele teve porque deve ser o contrato da Nintendo. 570 mil unidades, pelo menos enviado pras lojas, né? Não sei se vendeu tudo isso. É esse o que tinha o Zelda psicodélico. É esse aí, meu, aquele Zelda escroto. Esse aí é um desses Zelda doidos. É um de lado, lateral. Mas ele teve Dragon's Lair também. E teve jogos bons, cara. Mano, é tudo interativo. Tinha um interativo. Não, mas a maioria. Se foi Dragon's Lair, então é capaz de muitos títulos ter só assim. Interativo mesmo. É, a maioria. Não, teve jogos de pistola, que é aquele que tinha que saía pra todo mundo, Sega CD, 3DO, esqueci o nome, aqueles de Policial do Futuro, agora não vou lembrar o nome, que era um desenho sendo contado, aí você assumia a mira, assim, eu acho que não é o Policinaut que teve pra ele? Não. Eu lembro que não. Teve um jogo pra ele, deixa eu ver se eu busco aqui, Escape from Cyber City. Porra, vale a pena o jogo. Esse jogo é, de repente, até exclusivo pra ele. Ele vai contando assim, vai passando um filmezinho do garoto, pá, tipo um futuro pós-apocalíptico. E o garoto pega uma porra de uma escopeta e tu vai matando tipo, os robôs e tal, pá, pelo cenário. E teve o jogo daquele. Aquele cara do WrestleMania, você lembra dele? Do Bigodão Luiz? Eu sei, não é do WrestleMania. Aquele cara é um cara lendário do WWE lá, antigo dos primórdios lá. WWE, então, lembra dele? Teve um jogo dele também. Dele. Mas ele é maior famoso. É, assim, não, né? Vou lembrar. Pois é, famosão. WWE, aqui no Brasil não lembro o que ele aparecia. É o Wrestling Mania, né? O Wrestling é um estilo, coisa mais. O pessoal também usava bastante ele como karaokê, que ele tinha um CD coisa de karaokê, né? E aí vinha também, era um bagulho novo naquela época, tipo karaokê. É um videogame que tem alguma coisa interessante pra e se outro, ver. E outro, ele é lento. Você já chegou a ver ele funcionando assim? O menu dele, os bagulhos dele, ele funciona lento, assim, ele era. Nossa, Eu cheguei a pegar ele na locadora do Wanderson e ele pegou essa tranqueira. Não durou muito, mas... O controle dele tinha três conseguiu... botão. Três botão, é. Não durou muito não, mas a gente se divertiu um pouquinho. Tudo que era novidade, a molecada gostava, né? Não, mas nem tudo. Botava um vídeo lá passando. Você gostava dessas coisas. Ah, eu gosto das coisas diferentes, eu achava. Eu acho que teve coisa mais fracassada, mas isso aqui também... Quantas unidades ele vendeu? Eu falei, cara. 570 mil. Eu não sei. O Cisne não, tá tu falou que lançou. Enviados pras lojas, mas a gente produziu. Não sabe se é vendido, né? Enviados pra loja quer dizer que foi feito. 570 mil, Cisne. Tá. O que eu falei, foi bastante coisa pra caramba. Mas é o que eu tô falando. Já deu ele uma foi de surra no Apple Pipim. Mas ele foi de 91 a 98 também. A Philips chegou a sustentar isso aí, mal tempo. Mas eu acho que foi. Mas o que eu tava lendo por causa que, do contrato que nos Estados Nintendo, Unidos, é. Até 94 mais ou menos, ele ainda teve uma boa venda, porque ele começou a lançar aqueles tipo vídeos interativos de uns seriados populares dos Estados Unidos. Só que aí chegou em 94, começou a aparecer os videogames de verdade, bom, né, de CD. Aí o pessoal largou de lado, né? Aí. Os bons de CD, mas ele também era de CD. Então, os bons jogo, e os jogo videogames mesmo, bons, né, de CD. É isso que eu tô falando, os videogames bons de CD. Porque ele é um videogame de CD ruim. Mario, quando começa aquela abertura do Mario. sabe? Todo torto e o Luigi, tu já vê que o troço não é sério. Tu fala assim, isso aqui não pode ser sério. A abertura do Hotel Mario no Felipe CDI, vale a pena a leitura aí. Boas risadas. Vale a pena a risada. O Mario com aquela cara tudo torta, mal desenhada, tudo... Nossa, horroroso. Céu, o que é aquilo, cara? Tu não acredita. Pior que é, quando você vê um negócio daquele, você fala, meu Deus, é por isso que hoje a Nintendo toma mais muito cuidado com as IP dela, pra não acontecer esse tipo de coisa nunca mais, né? Isso aqui é a mulher feia que a Nintendo pegava, com certeza. Ela olha pra trás e fala assim, meu irmão... Mas será que também a nossa próxima empresa lá que também pensou nisso? De olhar pra trás e ver o que tava tentando fazer? A Nokia, quando tentou lançar o seu primeiro smartphone lá em 2003, o famoso N-Gage? Será que eles pensaram que quando olhasse pra trás e ver que foi uma burrada imensa? Não, mas ó, a Nokia, eu te falei isso em off aqui, em off-top. A Nokia foi aventureira nesse ramo de console de videogame portátil. Ainda por cima. E o celular também. Mas o que deu errado mesmo foi o preço, cara. Se tu bota uma porra de um preço competitivo, isso aí é bombar, o maluco. N-Gage o quê? Não é, era tipo não. Portátil. O N-Gage é os primórdios do smartphone. Só que aí não deu certo. Mas não deu certo. Nem pra um, nem pra outro, nem pra nada. Peraí. Também não foi um troço porque tinha um cartuchão. Tu lembra que tinha cartucho? Mas eu tô falando os primórdios. Não, mas smartphone não tem cartucho. Mas é primórdio, a ideia do bagulho. Era um console portátil com a ideia de tudo numa coisa só, né? Um produto só, celular. E o preço gigantesco. Até hoje, então, o que matou o N-Gage foi isso. Eu tentei juntar dinheiro na época pra comprar esse demônio. Que eu lembro Nossa que minha professora senhora. Tinha. 1700 eu juntei, mas não consegui chegar nem na metade. Tipo assim, eu lembro que minha professora chegava assim na pá, assim, não sei se era de cursinho, alguma porra. Aí chegava ela, peraí galera, vou botar aqui. Aí botava em cima da mesa assim, ó. Pra todo mundo ficar invejando. Eu falei, caralho, é o N-Gage. Aí eu terminava a aula e ia lá. Eu falei, pô, professor, né? Caraca, isso aqui é aquele N-Gage da Nokia? É, tu conhece? Pô, legal. Eu tava com um cartucho do Tomb Raider, cara. Todo mundo só assim, tinha esse bendito jogo do Tomb Raider. Ligava, raras pessoas que ficava lá. Meu irmão era muito burra, tu ficava besta. Não tinha nada na época, nada assim que se comparasse. Cara, eu já contei milhares de vezes, né? Porque eu sempre tive dois amigos que eram viciados nos portáteis. Só que um sempre foi mais ligado nos portáteis da Nintendo. Então eu nunca saio do Game Boy, essas coisas, né? Agora o outro era aquele tipo Cisne Negro, o visionário, só que no portátil, né? Além do Game Boy, ele tinha, teve o Game Gear, que foi com ele que eu vi o Game Gear, todas essas coisas. E aí, nesse meados de 2003, né, quando apareceu essa investida da Nokia no N-Gage, né, lógico que ele, né, o visionário, assim como o Cisne, né, falou, não, mano, eu tenho que comprar essa bagaça, juntou dinheiro um tempão e comprou o bagulho. E aí ele levava em todos os lugares, na escola, e mostrava, ó, tem tocador de MP3, toca, navega na internet, olha, o bagulho é cabuloso, sei que lá, ainda vai ter, ó, coitado, ainda vai ter milhares de jogos feitos só pra ele. Milhares de jogos, olha só. Por causa que tinha propaganda naquelas revistas que tinha. Ainda tinha revista na época, tinha várias revistas de videogame, fazia propaganda. Milhares de jogos não, vão ser. Ninguém apostou. É, e aí, apostou. Aí foi passando os meses e os meses. E nada de aparecer os jogos pra esse bagulho. E ele, claro, só ficava com aquele Tomb Raider que saiu e foi passando. Aí lançou, depois eu lembro, o Pandemônio, que eu lembro jogo, que lançou um tempinho depois. Esse jogo teve Asphalt, teve Call of Duty. Teve Cisne. Porra, ele teve 64 jogos oficiais. Você acha que ele teve muito jogo? Pô, mas o problema dele foi isso, cara. Ninguém tinha então, esse console. Em 2003, você pagava R$1.700 pra ter um barato que você tinha 64 jogos. Cara, nem o PlayStation. O PlayStation era quanto? Nem lembro nessa época. Valores. Não, mas pra um celular, que nessa época era. Portátil. Não, nessa época ele era visto como celular. Na época ele seria o iPhone da época. Então, é. Exceto que uma das maiores falhas dele era tipo o armazenamento interno, né? Fora o preço que era as coisas também, tipo, comprar um USB pra ele, se é que tinha isso na época. E pra você colocar o jogo nele, você tinha que abrir a parte de trás dele. É, tinha que abrir versão, com suas baterias. Colocar, tirar a bateria. Não, não, tirar não. Ele entra do lado. Do lado era, tinha tipo uma bateria, do lado tinha. Mas teve dois modelos, tá ligado? De N-Gage, né? O da minha professora foi que entrava. Tinha um que era meio reto nas lateral e um que era meio arredondado a lateral. Teve dois modelos. Cara, se tu vê o catálogo de jogos desse videogame, tu fica assim, meu Deus. Tinha Tony Hawk, eu lembro que tinha Call of Duty. Pô, Tony Hawk, X-Men. FIFA. Teve o Virtual Tennis da Mas Sega. É que tá. Então, ele qual, me fala um jogo exclusivo dele. Nenhum. Ele não tinha. Ele queria ser um videogame inovador, tudo, mas não teve um nada assim dele. Ele só. Ele investiu. Não precisa, ele, não como precisa. Como você não precisa? Ele morreu também por isso. Bons. Por causa que ele não tinha os dele pra alavancar. Mas e ninguém quis investir. Se tu for ver, o Tomb Raider é exclusivo. Qual o outro post daquele jeito que saiu? Nenhum? É como mas não é exclusivo, o Ben Raiden não é, não, mas é uma versão diferente. Não, a franquia não é, mas então, é uma versão, um jogo é exclusivo dele, nenhum outro teve essa versão. O do... Rayman 3 ele também teve, também. Que eu lembro que eu vi Rayman. Rayman, o Sonic N, vê se tu encontra um Sonic N. Ah, esse Sonic é do Game Boy Advance, mesmo jeito. É, a mesma coisa, só muda o nome. Ele chama N por causa que é de N-Gage, é Sonic N que é de N-Gage. Eu nunca vi, Sonic eu nunca vi. Então que no Game Boy Advance depois saiu logo 3 depois. É, o problema, principal problema dele foi os gráficos dele eram bonitos pra cacete, isso aí tu não pode. Não, ele era bonito se ele fosse um videogame mais barato, mas pelo preço que era, ele tinha que ser 300 vezes mais bonito do que aquilo, porque o preço dele, rapaz. Pô, cara, mas era show. Achava decente, exceto pelo preço. É, então, o preço dele era muito alto, pelo preço que ele tinha. Ele também tinha rádio, sabe? Porque meu colega chegava na escola com ele, assim, escutando, testando a rádio. Eu nunca vi, tá aí, uma curiosidade que eu sempre tive, foi de ver alguém usando ele como telefone mesmo. Eu nunca vi, a professora tinha vi, e tal. Eu já vi, eu tinha um amigo que tinha ele. Não é feio? Ele metia na orelha, tudo Funcionava, botava assim, funcionava. Tudo, né? Doutor, ficava. Nossa, mó mãe, feio. Não, eu sempre ficava imaginando assim, caralho, como que a professora atende? Eu imaginava que era algum telefonezinho, headphone. Não sei se é do jeito, mas ele usava meio qualquer. Falava, bota no ouvido. E outra coisa, nossa, também tem aquela tipo coisa. Tipo um rádio, e, então, e né? Ele tem um formato meio que de portátil mesmo. E aí, então, se você usar ele pra falar, ele fica meio torto. Você vai ter que inverter ele na mão, assim. Aí não, ele tem um formato diferente. É a mesma coisa que eu pegar um portátil aqui e meter na orelha. Sem condição, não tem como. Vocês nem falaram do... Saiu até King of Fighters pra ele, vocês não falaram que confeito saiu vocês. Saiu King of Fighters pra ele? É, você não sabia, não? É o mesmo King of Fighters do Game Boy Advance, ou o segundo do Game Boy Advance. Ah, o Extreme, né, o Extreme, é. Se a Nokia lança essa porra como videogame, e esquecesse a ideia do smartphone, talvez ficava mais barato, certo, né? Estaria até ficava hoje aí. Se tirasse o rádio, MP3, coisa de internet, cara, que ele ainda navegava, ele tinha navegador de internet. Ninguém tinha internet, ainda mais em 2003, assim, pra usar no celular. Na verdade, a ideia é boa, o problema é que ele era adiantado. Então, em 2003, quem ia usar internet de celular? Ele tinha navegador, você podia também mandar mensagem, e-mails. Ele é aquele videogame que nasceu numa época errada. Tipo assim, videogame e celular ao mesmo tempo, a gente viu aí pelo histórico que não dá certo. Duas coisas no mesmo coisa não dá certo, Cisne? Será que foi por isso que o nosso próximo videogame falhou? O Pioneer Laser Active? Que ele era pra ser tipo videogame. Esse aí foi o que tentou ser tudo. Só que ele era pra ser um videogame, só que a maioria dos jogos dele era só aquele vídeo interativo e era um acumulado de monte de nada esse videogame. Só o Cisne acha tudo, ele top. Que top! Eu achei ele top aonde? Os jogos em discos da época, alguns, era tudo interativo. Todos. Por isso que PlayStation e Saturno conseguiu ganhar destaque, porque os jogos dele não eram interativos, todos os outros eram interativos. Aqui é um jogo em disco, interativo. Então, e esse Pioneer Laser Disc, eu acho que todos os jogos dele são interativos. Eu não lembro de um que não é interativo. Não teve nenhum. Um videogame que lança que é só de jogos interativo, incrível. Não, mas ele teve uma proposta de. A vantagem dele é que tu rodava três plataformas num só. Não tinha vantagem nenhuma nisso daí, porque ficava o olho da cara. Não, pois é, eu nem imagino o preço astronômico que deveria ser. O único lance dele é que ele teve parceria lá com a Sega e com a Hudson Soft. Então ele rodava Sega CD, jogos de Sega CD perfeitamente e de PC Engine também. PC em CD. De PC Engine. E de Mega Drive. E o de Mega Drive também, de Mega Drive. Também. E tinha o karaokê. Olha o Cisne, não, olha o super lance do Cisne, ele tinha o karaokê. Ah, não, e tinha o MSX também, tá? Ele rodava MSX também, o bagulho era louco. Isso aí, acho que foi o pioneiro. A gente pode dizer que foi o pioneiro dos emuladores. Ele fazia tudo. Mas não era assim, não. Pra você comprar isso daí, você tinha que comprar os módulos. Isso. Você comprar só a carcaça assinada, exatamente. Era $900, parece. 900. Só a carcaça assinada. Se você quisesse rodar Mega, Sega, Karaokê, era tudo. Cada um era módulo separado. Você praticamente tinha que comprar um videogame pra jogar. Em pedaços ainda. É isso. DLC de console. É mais fácil comprar. Era mais fácil comprar o MSX, comprar o Mega Drive. Ele é um videogame. Ele é só aqueles jogos interativos. Aí você fala assim: ah, eu quero jogar o Sega CD. Você comprava o módulo de Sega CD e aí você comprava junto um gabinetinho assim pra ligar nele. Aí você encaixava que nem fosse uma disqueteira, só que era o videogame inteiro. Na parte de cima e na parte de baixo você encaixava o Mega. E aí ficava um espaço vago pra você encaixar outro videogame. Você ia montando. Ele ia virando tipo um. Imagino ele todo montado. Você lembra? Não tinha os rádios lá 3 em 1, 5 em 1, aqueles rádios 3 em 1 de Seiku? É a mesma coisa, só que de videogame. E ia ficando gigante. Se você tivesse karaokê, Sega CD, PC Engine, você ia ter um trambolho tipo de uns 5 metros de altura na sua sala pra rodar tudo. Meu irmão, imagina o preço disso tudo montado. Como é que deve ser loucura. O bom é que tu já tem tudo ao mesmo tempo, né? A galera que é colecionador aí, que quer jogar o PC Engine, Sega CD e o Pioneer e o MSX, vale a pena catar um desse aí montadão, se tiver. Mas tem que usar comprar os módulos e botar outros, não? Ou eu tô me enganando? Não, ele é tipo um esquema de hack. Você compra só o Laser Active normal, ele é uma coisa com um quadradinho simples. Agora, se você for comprar os demais, aí você compra um rack e encaixa, vai encaixando um em cima do outro, vai ficando uma... Você já chegou a ver aquele primeiro Mega Drive que você... Que era tipo... em vez de você colocar o Sega CD de lado, era de baixo? A imagem era só... Só tinha ele e... Ah, tipo assim, um negócio que encaixa... E uma caixinha de disco e uma caixinha escura, que eu não sei o que era, se eu botar cartucho na entrada. Você chegou a ver o primeiro Mega Drive com Sega CD que encaixava embaixo do Mega Drive, que é quadrado? Sim! É exatamente aquilo. Os caras... Só que aí a Sega, eu acho que viu que não era muito boa a ideia e mudou o modelo do Sega CD e deixou de lado. Mas o primeiro modelo encaixava embaixo do Mega Drive. E esse videogame é assim. Só que todos os módulos dele vai encaixando embaixo. E aí ele vai crescendo, vai ficando um trambô gigante. Foi assim que a Sega viu, opa, vamos fazer isso com o Mega Drive. É, o bagulho foi lançado em 93 e descontinuado em 96. Já tinha o Saturno quando ele foi descontinuado. Imagina, se não tivesse também, ele ia agregar mais o Saturno. Ele poderia estar vivo até hoje agregando PS3, PS4. Você imagina se tivesse continuado, o que é que o Cid não ia fazer? Pioneer Laser Active 2016, agora agrega o PS4. Chupa essa! Sabe quantas unidades esse barato vendeu? 10 mil. 10 mil? Em 3 anos. Cara, mas a Pioneer também se meteu em videogame, meu Deus do céu. Ficava quietinho com os rádios dela, que era mais... Não, eu tô vendo uma lista de jogo desse barato. Não tem um jogo assim que você fala, não, esse jogo é... Só tem jogo doido, nome doido. É Hyperion, Hyrule Battle, The Story London. Esses são os jogos do bagulho. Eita danado. Brains. Porque a galera não comprou a ideia, né? Porque, tipo assim, a pessoa quer comprar um videogame, aí começa a ver, porra, Pioneer, videogame não tem nada pra ele é mais um agregador. Vou comprar o outro, se eu quero jogar Mega, não vou comprar isso pra ir depois de montando. Aí a ideia dele deu foi por água abaixo. Eu nunca vi nem os PC Engine e nem o Sega CD rolando nele, mas o pessoal fala que era perfeito, então... Se alguém comprou ele e depois teve os baratos, era a mesma coisa se tivesse o Mega Drive, né? Ou o PC Engine. Se, pelo preço, devia ser astronômico, tá explicando. Tem preço em ienes, mas eu não sei quanto que é, né? Tipo, era 970 mil ienes. Hoje em dia, se tu conseguir um preço bacana assim na Santa Efigênia, ele todo montadinho, vale cê a pena. Você é louco? Pra que eu vou querer essa porcaria? Tu rodar PC Engine, rodar MSX, rodar Sega CD, rodar Mega Drive, tudo num só pegar aí por 200 conto, tu não pega não? Você é ruim, eu pego isso fácil. Errado, Cisne. Isso daí, isso aí vendeu pouco, ficou raro. E você pega, e o pior, e ele completo ainda, que é mais raro. Nossa, ainda. Nossa, completo deve ser praticamente impossível, porque muito provavelmente, tirando os donos de quem lançou o bagulho, ninguém teve ele completo. Acho que nem o dono quis ele. Pensa, você tem uma peça que é o Laser Act, você tem uma peça que é o Sega CD, você tem uma peça que é o PC Engine CD, você tem uma peça que é um karaokê. Eu fico imaginando só o seguinte, esse óculos 3D era o mesmo do Master System? Se for, aí ele tem o meu... O grande problema é, qual o jogo que você usava pra esse óculos 3D dele? Se ele nem tinha jogo. Lançou o óculos e o jogo. Pois é, então, isso que eu também tava perguntando, se não tem o Master, né? O Mega não teve óculos? que vai usar o óculos isso pra quê? Isso aí, sabe o que é? Era só pra ostentar, pros cisne da vida pegar esse óculos e sair andando. Só por isso, porque jogo que é boa, não tinha, mano. Outro barato também que é só o cisne também, que é pra acreditar e confiar, é o nosso game.com. Você já ouviu falar? Vocês já conhecem? Cara, esse videogame é da Tiger. Tiger Eletrônica. Esse é o fabricante Tiger Eletrônica. É um portátil. Você já ouviu falar? Provavelmente não. Lançado em 97. Eu tive que ter... Eu tive que olhar o que era, porque eu pensei que era algum site. Olha só, eu só tenho a dizer o seguinte: o Nintendo DS não foi pioneiro no touchscreen. Lógico que não, em 97 ele já tinha touchscreen e esse ainda dava pra você encaixar dois cartuchos ao mesmo tempo nesse portátil. Dois cartuchos, chupa Nintendo. O probleminha sério dele era o seguinte, vou falar aqui pra vocês aqui. Era como se fosse um... Como que eu vou explicar? Um Game Boy... piorado, rodando. Em 97, não, com não tela, vou falar, com não vou tela falar verde, da com tela monocromática. Dele, de como é que se pega e tal. Eu só vou falar, tipo assim, 97 monocromático, piorado, o processador acho que era pior do que o do Game Boy. E jogos assim que tu fica assim, caralho, Resident Evil 2, Mortal Kombat, Sonic Trial, Gen, tinha Nuke 3D, Sonic Gen, Fighter Mega Mix, aquele de Saturno, Batman Hobby, só jogo top, só botaram os top. Ele falou assim, só quero top. Mas quando tu ia ver, eu fico besta, como é que a Capcom me autorizou um jogo daquele e não autorizou o porra incrível do... vocês iam falar assim, só jogo top. Ele teve 20 jogos lançados oficialmente, só teve... Todo, mas fala aí, lista eles aí pra gente ver. Well of Fortune, você conhece? Não, mas é isso aí, tu pula. Eu falo dos Tiger 20. Tiger Casino. Dos 20. Tiger Casino, você conhece? Tiger Casino. Ó, Tiger Casino é porque era da Tiger. Scrabble, você conhece? Conheço. Cruise Wizard Cyber Trivial, você conhece? Pula esse estilo, pronto. Henry, tinha até o jogo do Henry Cristo. Henry Cristo? Isso. Não, resumindo. O jogo, alguns jogos top, jogo, você tinha que falar. Tinha uns medalhão, alguns... Não, a grande maioria eram os medalhões. Tá barato por ser colecionável. Segundo o eBay, tá entre R$200 e R$400. Nossa, é louco pagar isso. Não, esse eu não quero pegar, não. Porque não cai muito. A vida dele, ele foi produzido de 97 e até 2000. Ele foi descontinuado em 2000. Pois é, durou bem. Mas por que que me lançam um videogame em 97 com essa coisa? Nenhuma telinha colorida, um processadorzinho melhor... Ó, eu vou falar o nome de dois jogos que ele tava produzindo pra ele que cancelou. Que você vai falar assim, caramba, um chama Castlevania Sinfonia da Noite e Metal Gear Solid 1. Os dois foram cancelados, mas tava sendo desenvolvido pra ele. Pois é, porque os caras ficam assim, como é que eu vou fazer? Não tem condição. A Capcom deve ter feito aquele jogo chorando. O pior é que, tipo, você só vê o personagem. O pessoal que já viu aqueles minigames antigos que, tipo, pintado lá atrás, é a mesma coisa. Só que esse nem tem o fundo ainda, você só tem os relevos dos cara. O que eu achava bom nele, a única coisa é que ele tinha quatro botões na frente, assim, que normalmente, tipo, o Game Boy é só dois botões e os de cima, né? Ele tem os quatro botões, assim, na frente, né? Mas é, e tinha um touchscreen, mas, quer dizer, era que muita tecnologia... Devia usar pra quê? É, pois é, não servia muito. E os jogos capadão feio... Barato vendeu, sabe quanto, Cisne? 300 mil unidades. 300 mil? É, vendeu pra caramba. Com certeza foi pela aposta. O cara vê um videogame portátil, um porra de Resident 2, mortal, e esses medalhão, o cara aposta. Ele é um portátil, né? Mas você poderia comprar um modem de internet, só que esse modem é fixo pra colocar numa mesa. Aí ia ligar nele e ele acessava a internet. Ele perdia o bagulho portátil dele, né? Aí você ficava com uma caixa quadrada com fio ligado nele pra acessar a internet. É, mas isso aí era o desespero. Era periférico em desespero pra tentar alavancar a venda. O que foi mais importante mesmo foi os jogos que devem ter vendido pro videogame. Com certeza. Eu a galera comprou pensando no Resident. Com certeza. Só a ideia. 300 mil? Os cara comprou, não tem como, ideia. Não tem como. O cara não conhecia nada. O cara descobriu o bagulho, viu que a merda que já tinha feito não tinha mais como voltar atrás, né? Pra não perder todo o dinheiro, né? Vai lançar assim mesmo. O barato já começa assim, ó. Em 97, Duke Nuke 3D, Mortal Kombat 3, Resident Evil 2, NBA Hang Time. Aí você fala, caramba! Mas também é só isso. Tá bom. Joguei. E quando você também vê o jogo... E é Capcom que produziu, cara. Eu não entendo. Como é que me libera um jogo desse? Não, a Capcom portava pra tudo, cara. A Capcom, se você tiver uma plataforma e a plataforma Cisne Negro portátil, a Capcom vai lançar as versões pra ela, pro seu Cisne. E por que não lançou do Game Boy Color? Por que aconteceu que deu ruim? Mas ela começou a fazer. É diferente, mas alguma coisa aconteceu. Mas se começou a fazer, é porque ia lançar. Quer dizer que ela lança pra tudo, é o que eu tô falando. Acaba com não tem frescura, não, meu filho. Pô, e que nome também, né? Game.com. Por quê? Por que seria isso? Será porque ele pensou em fazer uma página com Game.com e tentar intercalar tudo? Nossa, em 97? São as coisas que a gente pergunta, né? Com esse nome é coisa de internet. Alguma alusão à internet. Sei lá, o que pensou, passava na cabeça desses caras aí. Só sei que foi um videogame que deu muito errado. Esse aí deu muito errado. O Mortal Kombat Trailer é até engraçado vocês verem no vídeo, que quando você matava o personagem, ele não caía, ele ficava com a cabeça tombada pro lado em pé. Cisne vem ainda me levar alguma relevância de um videogame que tinha 97, com o bagulho que era com um gráfico daqueles minigames antigos lá, que não tinha, que era pintado. Só você. O tema era fracassado, por que não botar não, isso? Só você que vem, mais não, mas fracassado você que isso, eu não consigo imaginar. Do jogo, tipo, uma coisa como se fosse, nossa, ó, tudo tá errado não, nisso aí. Não, é pra rir tudo um pouquinho. Tá errado pra rir isso um aí, pouquinho. Será que não seria o mesmo caso do nosso próximo também, o Hyper Scan da Mattel? Nossa, isso aí eu imitei. Esse, eu queria dizer aqui que esse Game.com e esse Hyper Scan foi eu que escolhi. Ele tem gosto de falar lá, ele tem gosto de falar. Esse eu caprichei. Esse eu imitei, que foi duas bostas de arrumadinho que eu arrumei. Não, interessante. Hyper Scan foi lançado em 2006. Olha a época. Olha a época. O que, que a gente não, tinha em 2006? Quer dizer que não tinha nenhum negócio tão antigo. Tinha um negócio mais novo. E você... Ah, então. Isso que eu tô falando. O que, que a gente tinha em 2006? Ah, PS2, já né? Tava, já tava... O quê? PS3, pô. Já tinha Xbox 360. Já tinha Gears of War, meu filho, no mundo. Aí vem a Mattel achando que vai comer também um pouquinho a fatia do mercado de jogo. E aí com um controlinho lá escroto, meio lembrando do PlayStation, só que tudo colorido. Mano, que videogame escroto é esse? Parecia uma sanduicheira aquele negócio. Você fecha, bota lá. Parece um porta-CD. Vocês viram os jogos desse bendito jogo? É tipo jogo de celular, só que bem horroroso. É, só que pra gente ver o jogo, a gente tem que antecipar o vídeo em uns 5 minutos pra frente, porque a tela de loading demora mais do que o isso do que CD. Isso que eu ia comentar. O load do bagulho é gigante. Como era da Mattel, os jogos eles seguem uma... Vê se tu não lembra, não parece que são brinquedinhos dentro do não, jogo? Não, parece que é tudo se mal feito mesmo. Não. Por exemplo, do Marvel Heroes. Nossa, caraca, o Hulk, mano, parece um bonequinho de brinquedo andando assim na tela. Feio demais, o Ben 10. O barato não durou nem um ano. Lançou em outubro de 2006 e foi descontinuado em dezembro de 2007. Um ano só. Não sei, o que deu errado? Tinha tudo pra dar certo. O que deu errado? Tinha tudo pra dar certo. Agora, não, vocês vão dar risada quando eu falar a lista de jogos dos caras. 5 jogos lançados pra esse videogame. Ah, Zebra Man, Ben 10, Interstar Western League, Marvel Heroes e Spider-Man. Esses são os jogos lançados pra essa maravilha Spider-Man, de videogame. Spider-Man. Se vocês procurar na internet e falar assim, mas só tem esses jogos aparecendo, é porque é só esses jogos mesmo. Não deu tempo. Não deu tempo de lançar. Não, mas é que tá. Ele durou o mesmo tempo do Virtual Boy, só que tem menos jogo. O Virtual Boy durou um ano, mas teve 22 jogos. E ainda tem 20 jogos que o definiram. Do 22 jogos. 20 jogos que o definiram. Agora, quantos jogos será que defini esse? Quantos jogos? 2 jogos? Eu acho que eu salvo só o Ben 10. O Ben 10 você achou bom? Eu salvo o Ben 10. Você achou bom, Ben? Não, bom não. Eu achei aceitável. Jogo de celular, parece jogo de celular. Só que com load gigante. Não, nem celular, parece uma coisa... É, load gigante. Cara, ele tinha um paranauê de cartões lá, não sei se você chegou a ver essa parte aí. Ativava alguns recursos. É como se fosse. É pra justificar esse hiper scan, o nome, né? De escanear alguma coisa. Eram os cartões que vinham com o jogo, né? Não, mas agora você vai dar uma risada ainda. Best seller do videogame, X-Men, porque vinha com o videogame. Best seller, o bagulho teve 5 jogos, durou um ano. Best seller, X-Men. E é porque vinha com o videogame. Tinha com ele. A galera não conheceu o outro porque só conheceu esse. Né? É o best seller. É a mesma coisa que falar que o Super Nintendo best seller foi o Super Mario. É porque vinha, né? É, vem da casada, faz o jogo, o negócio é bem sério. É, então, sério. Mas o negócio... Cinco jogos... O Alex Kidd na memória. Cinco jogos e o negócio ainda vinha com o videogame. Meia nossa senhora. E o X-Men era um jogo de luta. Um jogo de luta vinha um dos primeiros. Geralmente o pessoal botava um adventurezinho. O load era lento, eu tô vendo. O load era lento e os jogos também eram lentos. Você reparou que os jogos também tem... O movimento deles são meio lento, meu? Puta tristeza. É, o do Homem-Aranha até rapidinho, tá? Você achou? Não querendo defender a cabeça de teia, mas não parece ruim, não. Ele não, mas parece jogo ele, de celular. Ele baseou em qual geração? Alguém sabe? É... Ele faz parte da sétima geração de videogame. Sétima geração gera o quê? Então, é o... Sétima geração é de PlayStation 3, já. Nossa, mano do céu. Você vê. Eu tô falando, 2006 que ele lançou, se o Xbox 360 lançou no final de 2005 e o PlayStation 3 lançou em 2006. Ele saiu no ano que o PlayStation 3 saiu também. O que, que ele deveria querer, né, sendo lançado nessa época? O que, que ele queria? O que, que ele almejava? Eu acho que ele queria trazer a nostalgia das telas de loading. Só demorado. Pode. É, só pode. Que é, só que pode. É... Oh, mas na boa, o barato da Mattel... Ou esperaria uma coisa, mas cinco jogos, meu. Pois é, Mattel, rainha dos brinquedos, né? Eu sei que eu abri um vídeo aqui dos X-Men nesse console, socorro. Nem vai ver, mano. E esse é o que vinha, o X-Men é o que vinha. O melhorzinho é o que o tá falando, é o do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha. É, o Sidney falou que o Ben 10. Ah, o Ben 10 é bacaninho. O Ben 10 eu não vi, mas. Rapaz. É um adventurezinho bacaninho, bacaninho. Os valores dos jogos eram entre $19.99 a $69.99. Ó, se ele falou que o Ben 10 é o maior, eu abri um vídeo, 8 minutos e 34, o jogo começa aos 4 minutos de e load. 5, esse é só o jogo load. É, mas é assim, que todos é assim. É, mano, esse já é ridículo isso aí, esse videogame. Ó, o Homem-Aranha eu tô vendo aqui, é bacanudozinho, é da mesma pegada assim do Adventurezinho, pode ser um dos melhores, ele Ben 10. Mas ele tem essa parada aí que eu te falei do scanner, dos power-ups. Sim, serve de quê? Faz o quê? Faz o quê no jogo? É tipo assim, você quer dar um power-up no teu personagem, aí você tinha que fazer o quê? Comprar um cartão pra meter lá. Comprou no jogo. Videogame, é o jeito que não, isso aí. Não, era um scanner, tipo um scanner. Ah, eu queria dar um super pulo com Homem-Aranha. Aí tu tinha que comprar um discozinho com um cartão. Aí tinha o cartãozinho lá que ele escaneava. Isso, aí tu... Daí o nome, Hyper Scan. Ah, trocadilho, ah, que beleza. É, nem anos 90, isso aí já é 2000 e pouco, 2006. Tipo assim, eles devem ter pensado assim, o maluco chega lá na casa do amiguinho, tem esse cartão aqui, ó, do super pulo do Homem-Aranha, tu não tem, ficava vocês tipo... Vocês me falam com a empolgação que eu acho que se ele tivesse visto, não, ele comprava. Vocês vão dar mais risada ainda quando eu falar. Sabe qual que é a resolução do jogo desse barata de 2006? 640, mano, a resolução do bagulho dos jogos. 640 por 480. Que é isso, né? Olha aqui, ó, olha o que os caras falaram, a crítica que as revistas falaram. HyperScan teve uma grande margem de críticas negativas pela audiência, tanto dos gamers como pelos especialistas que falavam mal de seus jogos, designer e designer de controle. Tudo, então não tinha nada que prestava, mano. Esse foi um videogame que não era pra ter nascido. E o nosso próximo videogame lá, o PC FX, que seria em parte, né, como fosse a continuação do PC Engine, né? O PC Engine já não foi aquela maravilha de sucesso, né? Apesar que no Japão teve sucesso, né? Apesar que no Japão ele é, bombou. Então, mas aí os caras, né, já que tava chegando uma nova geração, né, vamos fazer um videogame 32-bits, né, e aí lançaram lá o PC FX. Cara, teve bons jogos. PC FX tem uns 3 ou 4, se não me engano, 4 jogos. Bom, o resto... O PC FX, né, ele é da Hudson, né? Da NEC, quer dizer. O PC Engine é parceria entre Hudson e NEC. Só que aí, depois, nessa época aí, a Hudson saiu fora, ou já tinha falido, não sei. E aí, só foi a NEC, só. E lançou esse videogame em 94. E aí, ele foi descontinuado em 98. É, ele teve aqueles joguinhos baseado no mangá, né? Do acho que é do Zenki. É, o Kizenki. Então, mas... Baseado naquele mangá que tinha pro Super Nintendo, tinha aquele da mulher também. Muito jogo dele é daqueles jogos interativos também. É, interativo. Fora que também tem aquela pegada também, já que ele... Tinha uma ideia de público, sei lá, asiático, não sei. Ele tem muito jogo japonês, que é muito japonês. Jogo de anime, ele tem muito, né? Jogo de anime, e fora que muito é puxado assim, ou não sendo hentai mesmo, assim, coisa pornográfica, mas bem assim, sexualizado, assim. E lógico, né? Também tinha os jogos também praticamente pornô pra ele, né? Mas. Opa, eu ouvi hentai e pornô aí na mesma frase. O Guild já foi encomendar o dele já. Já tô abrindo o eBay aqui, vou até passar o cartão logo, certo? Os jogos dele, quando não era totalmente assim, hentai coisa, tinha bastante apelo sexual. Segundo de sexo não indicado pra família. É, não, é. Esse daí não era muito indicado, não. Ou seja, ficou lá no Japão e morreu lá mesmo. É, mas se for pra esse público mesmo... Ele teve uma vida de 4 anos e vendeu 400 mil unidades. Porra, vendeu mais do que o Philip CDI, que isso? Ele teve 62 jogos oficiais, ó, 62 jogos. E os jogos que se destacam, né, o que eu também, os únicos que eu falo que presta, né? Graduation 2 Generation, o Baton Hit, o Team Inocente, o Kizuma lá, o que você tá falando, o Kiski, não sei das quantas. Ishin Dojin, Zenkyu, o resto, a maioria é tudo barato de hentai, assim, esses jogos. Coisa japonesa. Ah, então tá explicado que vendeu 400 mil. É, lógico, no Japão, é isso aí. E outra coisa, você olha pra ele, não é uma CPU de computador, assim, o visual dele, a aparência? Ele é uma CPU. Tanto que ele tem até um mouse, um bagulho assim, se você quiser, você comprava um mouse. E aí, nossa, ele é um computador. E outra coisa também, os jogos dele também são lento, eu já joguei alguns jogos dele, todos os jogos dele são lentos, é incrível. É, o processador nessa época, o pessoal não levava muito. Não, mas 94 foi quando saiu o Saturno e o PlayStation. É nessa hora que você vê, né, o porquê que Saturno, mesmo Saturno sendo ruim, teve um pouco de sucesso, e o PlayStation foi o estrondo que foi. Olha o que tinha pra concorrer com os malucos, mano. Desproporcional. Né, a qualidade era desproporcional, né. E a gente, na época, ficava assim, quando a gente era criança, caraca, é só Nintendo e Sega, só Nintendo e Sega. Graças a Deus por isso. Imagina se a gente tivesse acesso a todas essas tranqueiras. A gente ia ficar o até frustrado. Nessa época de que a gente só tinha um acesso daquelas revistas, são Games, Game Power, e ele só conhecia os jogos, os Mega Drive e Nintendo. E ele só trazia nas revistas isso. O bom era isso, que a gente ficava longe dessas coisas, né? Distanciava, porque... Ninguém iria comprar essa ideia pra trazer pro Brasil. Um videogame só de pornô japonês. É que eu não lembro, eu não marquei o preço, né? Que eu tava comentando. Eu não marquei o preço, mas eu lembro que um dos grandes também problemas desse PCFX também era o preço dele, que era ele era caríssimo, assim, na época, assim. Eu lembro que um dos grandes problemas dele foi justamente o preço. Se hoje é $200, imagina. Não, hoje ele custa $200? Você é doido? Quem vai dar $200 nisso aí? Eu daria se eu tivesse dinheiro suficiente. É, porque foi falar hentai e aí o Guilty já se empolgou, aí ele pagaria. Não, é, eu imagino que o gosto do Guilty, eu imagino. Se ele vê, eu acho que dos 62 jogos, eu acho que quase, praticamente todos ele vai gostar mesmo. Que é o agora o pessoal que gosta de jogos mais ocidentais, onde se assim, ter 4 jogos só que vai gostar, o resto, maluco, vai passar raiva. Vai passar raiva, que é um... E ele era, tipo, dentro dele, não era só... Ele não era só o visual de CPU, ele era meio um computador mesmo. Ele tinha uma placa mãe, assim, aí tinha a placa de vídeo, ele... Era tudo como se fosse um computador mesmo, só que... É, mas todos têm. Não, se mas separado. Se você abrisse, você tirava a placa de vídeo dele, como fosse um computador. Ah, tá. Então, ele era tipo um computadorzinho empacotado, né? Só que aí, já que vendia tudo junto, né? Era um videogame, assim. Mas ele, se você desmontasse ele, era tipo um computadorzinho mesmo. Quinta geração teve bastante fracasso, né? É. Engraçado, né? A gente fala que a quinta geração teve bastante fracasso, né? E o nosso próximo, que é um fracasso de vários outros fracassos que já tinha acontecido, que foi o Atari Jaguar. Fracasso de vários outros fracassos. Parece até música. Esse aqui é mais triste porque ele foi também um é da quinta geração. Mais um da quinta geração. De uma grande empresa. Mas que já vinha fracassando. Pioneiras, que já vinha fracassando. Esse aqui é um videogame que eu tenho até uma tristeza de botar ele aqui. É um videogame que foi lançado em 94. Mas é realidade. Ele foi lançado em 94 e descontinuado em 96. Durou apenas 2 anos e vendeu 250 mil unidades, mais ou menos. Não vendeu nem mais do que o PCFG. Porque não tinha pornô, né? Hentai. Pela história da Atari, merecia mais. A primeira coisa que era propaganda desse videogame chamava muita atenção é que ele era tipo um processador dele, aparentemente era 64 bits, lembra? Não, é o videogame de 64 bits naquela geração, né? Você ia ver os jogos. Não, mas não aí entendi. É que tá. O grande problema é que ele era uma arquitetura totalmente 32 bits e só tinha justamente o processador, né? Tipo, tudo dele é 32 bits e o processador é 64, então não adiantava nada, freava o videogame, né? Não era placa de vídeo que era 64 e o resto era 32? Não, eu acho que era o processador dele era 64, o resto. Processadores não conseguiram fazendo arquitetura, não. Parece. Ah, então não sei. Eu sei que alguma coisa era 64, que aí os caras falam que isso aí ferrava, porque dava um gargalo lascado no jogo. E aí, tivesse colocado tudo 32 normal. Ninguém conseguia programar direito. Então, se tivesse colocado tudo 32 normal, até tinha uma coisa, mas esse negócio de querer dar um passo além do que podia, né? Matou o videogame. Passa mais do que a perna. Eles queriam, não, porque é melhor do que o PlayStation, melhor que o Sega Saturn, PlayStation. Não, e ainda foi aquela, né? Ele lançou em 94 e ele lançou de cartucho, né? E aí, quando ele viu o pessoal viu a chegada dos jogos tudo em CD, eles lançaram o adaptador e tacou o jogo em CD, né? E era o olho da cara ainda pra você comprar aquele adaptador lá pra... Muito cara, muito cara. O controle dele que era um teclado gigantesco. É, o controle dele eu achava engraçado que tinha um tecladinho. Um monte de botão que nem usava, nenhum jogo. Aqueles telefones, parecia um telefone. É que eles pensavam, eles achavam que esse videogame ia ficar muito tempo, ia ter muito futuro. Então eles fizeram um monte de coisa pra ir sendo usado conforme a necessidade no futuro. Só que nunca chegou esse futuro, falhou antes e ele morreu miseravelmente, né? Morreu. É uma pena despedir da Atari desse jeito, mas teve bons jogos, cara. Os exclusivos. O Alien vs Predador. Alien vs Predador pra mim é o top desse videogame. Mas teve Bubsy, teve o Duke Nukem. Apesar que os melhores jogos são de CD. Sempre quando a gente fala, normalmente é o de CD. Teve o Doom, teve o Rayman, bonito pra caramba o Rayman. Teve aquele do... um de corridinha. Teve um que é um bichinho preto, como que é o nome, assim, preto? Que... Isso é o produto do videogame também, mas tinha pra ele. Bichinho preto. É um jogo de plataforma, assim, com um bichinho tudo preto, eu esqueci. Enfim, teve o Doom, o Alien vs Predador, teve a porra do Bubsy, teve o Rayman. Teve aquele jogo do medonho que tinha o Super Nintendo Mega Drive, que era o Double Dragon 5. Achei uma propaganda dele da época. Ó, os caras não tinham nem medo de fazer propaganda. A propaganda, assim, Sega Genesis é 16-bit. 3DO é 32-bit. Mas Jaguar é 64-bit. Chegou a jogar o flashback dele, eu disse. Lógico, a tela de abertura dele? É boa. A tela... É, eu acho que é uma das melhores. Aquela, não tem não aquela principal não, ali? Aparece o Conrado, assim, como se fosse um gráfico meio renderizado, assim, não é uma foto igual os outros. Logo ali na primeira parte já é diferente, assim. Não é a grande mudanças, mas tem umas diferencinhas, assim, vale a pena conhecer a versão do Jaguar. Não, tem muito jogo que vale a pena nele, fala sério. Ele foi um videogame que, pô, não sei o que aconteceu, acho que já tinha área 51, se lembra? Tinha área 51. Área 51. As desenvolvedoras não tinham, tinha um Super Hang-On da motinha. Porra, acho que a desenvolvedora que não apostaram muito nele, né? Que, pô, ele tinha potencialzinho pra lançar. A Atari licenciou depois o chipset do Jaguar pro pessoal usar nos arcades. Só que mesmo assim não adiantou muito. De graça. Vocês chegaram a ver? Eu tive um amigo meu japonês, né? Que ele teve esse Jaguar. E muitos anos. Só que saiu muitos anos depois. Só que isso aí eu não vi. Eu vi num trem. Eu vi num trem o cara. Não sei se vocês chegaram a ver. Aquele Atari Jaguar CD. Não sei se você chegou a ver. Que é tipo o CD. Como fosse um Discman. Não sei se vocês chegaram a ver. Ele é o Discman. Só que aí ele tem a tampa pra colocar os jogos do Jaguar. E a parte de trás, assim, encaixa. Achava o cartucho, ele é como se fosse o Jaguar portátil. E aí o pessoal usava ele como Discman. E eu vi uma vez no trem, mas isso aí eu estou falando tipo barato, assim, tipo assim, 97, 98, assim, andando nos trenzão aqui de São Paulo. Eu vi um maluco andando assim. E eu, na época, eu nem me toquei, assim. Aí foi um outro colega meu que falou assim, não sei o que lá. E quando a gente olhou na tampa, tava escrito assim, o logotipo, assim, tipo, tá ali, você lembra? Tipo, Jaguar, tipo, aquele olho assim do Ti. E aí depois eu fui ver nas revistas, chamava, era. Jaguar CD, só que era tipo um portátil. Porra, mas era a mesma coisa, né? Mas será que é caro um Jaguarzinho? Um Jaguarzinho é bacaninha de ter, sabia? Um Jaguarzinho é show. Já que eu fui ver no Mercado Livre e tava uns 2 mil barato, se não me engano. Eu tô vendo aqui. Vai encarar esse que tá falando aí, é um tal de New Atari Play One, Link Box. Não, o que eu tô falando, portátil chama é Jaguar CD, que eu sei que é oficial mesmo. Eu tô vendo aqui que parece um Discman mesmo. Ele não, é um Discman mesmo, e é bonito, assim. Ele é até mais bonito do que o Atari, porque ele é compactozinho, bonito, assim. Eu pensei que você conhecia essa bagaça. Não, esse não conhecia. Parece só o classicão mesmo. Eu nunca tive a oportunidade de ver um pessoalmente no Jaguar. Só joguei em emulador. Eu sei que era o console, mas até a revista não tinha muita coisa sobre o Jaguar. Não, e o incrível é que às vezes as revistas até comentavam, tipo, como fosse uma coisa do futuro. Não sei se vocês lembram. Tipo, não, que o videogame vai revolucionar. As revistas às vezes, tipo, falava meio que acreditando no videogame, né? Mas o videogame nunca aconteceu. Na época não, mas hoje em dia acho que as revistas não tinha nem muito o que falar, tipo, é o mais colorido, não, tem esses jogos aqui. É, falava meio só pra falar assim, vai que acontece alguma coisa, né? É, temos uma matéria, vai que dá certo, ó, anunciamos. Eu tô vendo aqui quem ajudou a desenvolver a arquitetura do bagulho, foi a IBM que ainda ajudou a desenvolver a arquitetura do Jaguar. Tá explicado. IBM, meu. Aí você já vê, né? Mas nessas ideias de parceria, né? É lógico que a gente não poderia deixar de lado, né? Uma das grandes parcerias. E que, né? se tornou assim, um dos ícones, não só desse podcast, mas como uma bandeira assim, de vida. Virou sinônimo. Uma bandeira assim, de vida assim, do integrante nosso aqui, do Cisne, né? Que foi o Zebo, né, Cisne? O amado Zebo lindo. Grande, né, Zebo. E o que eu tenho uma boa notícia pra ele. Lançaram o emulador? Abriu já? Não, no eBay, com todos os jogos, $2,000. Putz, grilo, sério mesmo? Caraca. Eu imaginei algo assim. E colecionador compra, tá? Pra quem não sabe, quando eu falo parceria, é porque o Zebo, né, foi uma parceria da Tectoy e daquela Qualcomm, né? Uma empresa mexicana de comunicação, sei lá o que que ela... sei lá, o cara nem pesquisa. Ou seja, Qualcomm, por causa... Qualcomm era de chip, que fazia chip pra celular, pô. A Qualcomm produzia chip pra celular. Por isso que ele foi conhecido como videogame celular, Zebo, né? Infelizmente, o pessoal falava assim, caraca, se abrir o Zebo, tu vai encontrar um celular lá dentro. O Zebo simplesmente era o videogame da sétima geração, né? Lançado em 2009 e foi descontinuado em 2011. Mas vamos explicar aqui algumas coisas. Ele é um videogame, nacional, lançado pela Tectoy, em parceria com a Qualcomm, que era desenvolvedora de chips de celulares e tal. E é claro também. Por que é claro? Porque era um videogame que não parceria tinha cartucho. Parceria depois que fez... Não, mas explica que não foi com a Qualcomm. Depois eles fizeram parceria. Não, sim, por causa do 3G que ele usava. Pois é, porque era um videogame que não tinha cartucho, não tinha entrada pra nada. Ele era um videogame que você baixava, tinha que baixar os jogos via 3G. Aí fizeram a parceria com a Claro, que era que disponibilizava. Você comprava ele, aí fazia lá tua continha na lojinha. Zebo Net 3G. Tinha até um tecladinho, pá. A Tectoy apostou nessa ideia, um conceito de um videogame sem mídia física, só mídia digital. A ideia foi boa, foi genial. O problema foi que nasceu num país errado e com a empresa errada. Mas você acabou de falar que nasceu num país errado, se ele foi parceria entre dois países, duas empresas de dois lugares. Tá, mas ele foi feito no Brasil e depois foi pro México e não, parou foi lá. Junto, mas então... Mas peraí, mas então foi no país errado ou nos países errados? Não, começou no país errado, no Brasil. Já começou errado aí. Depois continuou também no país errado, pro México. O México vai fazer o quê? Vai morrer lá. Mas ele foi lançado na China também. Ué, pior se fosse para os Estados Unidos. Ele não ia nem respirar. Não, mas tipo assim, a ideia do videogame para mercado emergente, preço baixo, um jogo acessível, a ideia do videogame era essa, criar um videogame barato, que não, aqui no Brasil não foi feio, que veio com o preço de PlayStation 2 na época, eu lembro. E a ideia da Tectoy era essa, lançar saiu, um videogame... Não, na época que ele saiu, você encontrava ele por R$499. Pois é, caro ainda, caro não vale a pena. Caramba. Ou seja, a ideia não deu jogos muito de certo. Jogos de celular capenga, mal feito. Jogos de celular capenga, mas a ideia era de um videogame que fizesse coisa... pudesse ter acesso a jogos bons por um preço barato, né, tecnicamente. Só que não deu certo. O preço dos jogos também era caro. Não, o preço dos jogos não era muito caro, não. Era variava tipo uns 19... de 9 a 29 reais. Pois é, de 9 a 29. É caro isso. Eu tô tentando entender esse bumerangue controle. É, o bumerangue era tipo o emote. Da Nintendo Wii. Era tipo movimento, né? Ah, você citou o Wii U agora, lembrei da propaganda dando que foi censurado, né? Que é dois molequinhos lá falando, ah, um maluco fala, que gráfico merda, aí o outro fala, cala a boca, você tem o Wii. E os caras ficam falando mal do Wii e os gráficos do Zima porcaria também. Se chegaram a ver isso aí, não. Não, esse eu não vi. Eu acho interessante que, tipo, você vê as fotos, você pensa que o Zima é grande, o Zima é pequeno. E leve, assim, pesa tipo uma pena, assim, tipo, se uma soprar, pena, ele leve. Sai voando. É, devia ter um. Porque é um celular, não serve tem. Nem com peso de porta. Porque ele é tipo... não serve. Será que esse teclado dele funciona num PC? O videogame não reconhecia o próprio controle, quanto mais um teclado. Nossa, é uma droga. E os jogos? Tudo jogo mal feito de celular. Fora que tem o grande problema ainda do jogo, que eu já até comentei nos outros podcasts, o jogo do Ridge Racer, né, o Cisne? Que buga tudo. É, se você jogasse o bendito Ridge Racer, videogame... Simplesmente escrevia em uma memória doida lá e travava o videogame. Você tinha que ligar pra assistência técnica e mandar trocar seu videogame. Tu tinha que ir pra assistência técnica. Mano, e os jogos lixo desse jogo? Quem já viu Resident Evil desse jogo? Que merda, mano. Que jogo... Nossa, Resident Evil desse videogame é horrível. O único jogo que prestava era o Double Dragon, a versão dele. É uma versão boa. É o único jogo que presta pra esse jogo. Ah, tinha um joguinho que tinha uma ideia boa, que era o de Rolimã. É, o Rolimã. A ideia era boa. Podia ser até legalzinho, como que eu joguei. Tem até tubo nele, você botar no tubo. Quem imaginou? A ladeira com um carrinho de rolimão com tubo. Que é tubo e um carrinho de rolimão. Uma ladeira então, mais linda. Olha só que ideia genial. Tá vendo? Decida de carrinho de rolimão. Não, um barato agora que eu vou, que você vai ficar incrível. Sabia que em 2010 os caras enviaram pra China e tentaram investir no mercado chinês? Só que aí ele também falhou miseravelmente lá. No México ele conseguiu fazer um jogo de ovos, que foi exclusivo lá, mas depois caiu aqui também pra cá, pro Brasil, mas não teve jeito. Acho que o último grande jogo dele que foi lançado foi o do futebol. Foi o único jogo produzido pela equipe da Tectoy, que eles montaram uma equipe pra produzir jogos pro Zebo, né? Aí lançaram esse jogo do futebol e tal, que demorou horrores. O Zebo Sports, não, Zebo Sport, Zebo Sport também. Tinha o Zebo Extreme. É engraçado que eles foram lançar o videogame e não lançaram nenhum jogo exclusivo, assim, vamos dizer, né? Eles só lançaram o jogo limitado, Need for Speed, só pode. É, de celular, tudo aí jogo quando de celular. Viu que a coisa tava feia, que eles começaram a fazer. É, e não, e o pior. Até o Quake lá, que o Guit perguntou também, eles lançaram naquela loja deles lá, né? Só que aí depois tiraram também. É isso mesmo. Não, mas vários jogos eles lançaram e depois tiraram e tal. O próprio Ridge Race mesmo, o Ridge Race eles tiveram que tirar. Tiveram que tirar porque crashou. Bichava não, o problema dele é que dava um problema com o videogame, com aquele sistema dele de compra e tal. Você não tinha como resolver por telefone, não. Você tinha que mandar o bagulho pra assistência técnica. Trocar tudo. O que você comprava, os negócios ficavam no videogame. Era tipo no videogame. Era muito zoado, era muito zoado. E o videogame ainda frágil, que nem ele era, que, nossa, esse barato é tipo papel higiênico, assim, o negócio é uma... Nossa, é horroroso. Quem já pegou um Zebo na mão sabe o que eu tô falando, o negócio era... O Cisne não vai dormir hoje à noite falando... Tão mal do Zebo, meu Deus do céu. E vendeu quanto? Vendeu quanto, gente? Vamos falar em número. Nunca foi, nunca tiveram coragem de falar oficialmente, nunca até que Tony, só que estima, tipo... Mais ou menos, assim, pelo que foi enviado para as lojas, tanto loja brasileira como mexicana, ficou em torno de 40 mil. 40 mil. Sendo que, se eu não me engano, acho que 19 mil lá no México e o resto aqui no Brasil. É uma injustiça, cara. Ele foi melhor do que o Hyperscan, porra. O Hyperscan vendeu quanto? Essa numeração, essas vezes, não sei não. E, tipo, no eBay, você só acha 4 a menos. É uma injustiça, Cisne. É uma injustiça. Porque, o que você acha que podia ter feito pra melhorar isso aí? Ah, pra melhorar ele podia ter feito... Eu fiz uma injustiça. Eu falei que o videogame foi lançado aqui por 499. É mentira. Ele foi lançado por 599. Foi não, 600 reais. Eu lembro disso. Eu lembro que eu quis comprar esse videogame. Eu quis comprar a ideia. Foi esse valor aí no. Depois passou um tempo em vídeo que não tinha jeito, baixaram. Depois baixaram de novo e ainda deram mais jogo grátis lá, mas não teve jeito. É, aí outra que nem vocês falaram do Quake que foi removido, aquele jogo Prey Evil. Também foi removido também. Era um dos raros jogos bons que o pessoal até falava, que era o Quake e o Prey, que foram removidos depois. Quem comprou no começo conseguia. Ah, e tinha essa. Não era tipo o Steam que você comprava e mesmo se era removido, depois continuava na sua biblioteca que você comprou. Se você comprou, você depois deletou, tivesse que fazer alguma coisa, trocar sua coisa, se não tivesse mais na biblioteca, você não teria mais aquele jogo. Você comprou e perdeu. Você tinha que comprar e ficar com ele pra sempre, sem deletar e sem também o seu videogame bichar, porque se você comprou e depois que nem o Prey e o Quake foram deletados da loja, você, mesmo tendo comprado ele, você não poderia baixar ele nunca mais. É, tá certo. Então tinha tudo pra dar certo. Depois dessa, eu não sei porque não deu certo depois dessa. É, tá vendo, Cisne? Você acha que tinha que como não dar certo, Cisne? É, depois dessa eu tenho que ver que... Imagina a gente na Steam hoje agora, a gente com aquela... cacetada de jogo que a gente tem hoje lá, preciso desinstalar do HD que não tem, que hoje 1 TB não dá pra perde nada. Tudo, vai instalar de novo, você só pode, não pode instalar agora, você tem que comprar o jogo de novo se quiser. Que beleza, né? Que gênio. Que gênio. E ainda, as últimas empreitadas dele. Os seus últimos momentos de vida, né? Eles baixaram o videogame pra 299, ainda caro pra caramba. E daí colocaram assim: você comprar, você ganhava 3 jogos que você poderia escolher. Poderia escolher. Assim, pra download. Você pagava 300 conto e aí podia escolher. Três jogos. Não, é muito caro, mano. Pela proposta do videogame, não poderia ser esse preço, não. Esse videogame, no máximo, 15 reais. Com todos os jogos. Que 15 reais? Com todos os jogos. Eu cheguei a ver ele na loja americana, delivery, já depois de ter falido tudo errado, o cara vendendo por 50. Eu sei que todos os jogos dele são tudo jogo de celular mal feito, umas bosta. Todas as versões de jogo dele é tudo ruim. Não, o pior é isso. É só jogo de porte de celular e a ideia dele era competir com PlayStation. PlayStation 3 e Xbox. E outra, ele lançou em 2009, eu tô vendo aqui. Resolução interna, 640x480, 4x3. Nem ainda é widescreen os jogos. Na 2009. Ia ficar lindo na minha TV Ultra HD. É, ainda 640 ainda. 4K nem... pra quê, né? 4K pra quê? Nem, eu achei melhor que o PS4, o Pro. Muito melhor, muito mais potente. A única coisa que eu achava que era aceitável é que pelo menos você poderia se conectar na internet de graça, assim, pra, na hora de comprar as coisas, né? Você conectava, era de graça, assim, pra você entrar na loja do videogame. É, se conseguisse, é, né? É, se você conseguir, que era lento também, a conexão era tudo ruim, né, tal, mas... Se você conseguisse... Tem ainda mais 3G ainda. Você acessava uma página... Não, acabou os seus dados agora que você vai ter a velocidade 3G, reduzida. Né? É, por isso que eles fizeram a parceria com a Claro, né? Porque eles fizeram a parceria com a Claro, né? Porque senão o Zebo tinha como dar certo, né? Tudo pra dar errado, só o Cisa. É, já Zebo começou pra ir errado, aí os jogos... Zebo azedou logo no começo, né? A ideia do cara, eu tava lendo uma vez a matéria, a ideia do cara era um console para mercado emergente com preço acessível, mas não foi nada disso que a gente viu, né? Ah, o console é emergente, atrasado, muito. E preço de PlayStation 2, pô, aí é foda. Quem que vai comprar uma merda dessa? Ah, mas antes da gente terminar, né, vamos fazer as menções. Por mim, podia encerrar agora, né? Podia até editar. Não, mas vamos fazer umas mençõezinhas desonrosas aí. Alguns videogames que poderiam estar aqui, como por exemplo um que o Cisne censurou e bateu o pé e recusou, falou que não poderia entrar nessa lista, né? O que foi o 3DO lindo dele, né, Cisne? É, isso aí são menções honrosas. 3DO. Por que que ele não tá na lista? Não, porque... Aqui na lista tá escrito aqui, menções honrosas e horrorosas. Então, menções horrorosas. Deixar bem claro. Por que que o 3DO não tá na horrorosa? Porque o 3DO... Caramba, o joguinho me... Peraí, votação. Tinha que estar na lista? Eu acho que tinha. Ou... Não. Eu acho que a gente não deve nem estar fazendo esse podcast pra falar com essas tranqueiras. Guilty! Oi. Tá vendo, meu? Assim, é isso aí, o 3DO tinha que estar na lista. Quer dizer, tira o Dreamcast, que ele tá ali na lista, pois que é. Eu tô vendo agora, mas... Porra, é, botar 3DO, Dreamcast, Sega CD, Game Gear, pô, aí é de matar. Até o Phantom Lindo quiseram botar. Por que que o Commodore 64 Game System não tá? Que foi a investida da Commodore tentando fazer um videogame, eles empacotaram lá os computadores, só que esqueceram de botar o teclado, aí todos os jogos dele eram baseados no teclado, como você ia jogar os jogos? Telepatia. E o Colgar Boy? O clone do Game Boy. O clone do Game Boy. E o Phantom System? É, mas esse Phantom não é o Phantom System, outro. Esse Phantom eu não conhecia. Esse Phantom eu não conhecia. É um Phantom. O R-Zone. Esse não é o Phantom lindo, não. O R-Zone era treta, era meio feio. E o Atari Lynx também. Zone, o R-Zone ainda tem uma parada. Ele tem 3 peças e você pode comprar ele como... Você pode comprar ele como um óculos que parece aqueles do... aquele visor do Dragon Ball que o Saiyajin usa pra ver o poder. É igualzinho. Igualzinho, você pode ele comprar 3 modelos, e um desses modelos é assim. Já pode fazer cosplay, né, de Vegeta. Mas bobear, o pessoal usa ele mesmo pra ser o cosplayer. O Vectress também é um videogame que podia estar. Você comprar um videogame que já vinha com a tela e tudo, assim, era um trambolho gigante lá em 70 e pouco, 78. A Atari já não bastou, o Jaguar que a gente falou, além teve o Lynx, apesar que o Lynx só foi o nome, né? Foi o nome. Teve o Atari 540, Atari 720, tudo fracasso. Na indústria de videogame, o que mais encontra é videogame fracassado, né? Tem o Gizmondo, aquele Gizmondo. Gizmondo era bonito, cara, era bonito. Processador potente. Beleza vale alguma coisa. É, não põe em mesa, né? Beleza não põe em mesa. Beleza põe jogo na tela. Não, então... Faltou um aqui também. Neo Geo Pocket. Neo Geo Pocket, é. Se a gente for ficar falando, dá pra fazer várias edições desse episódio. Não, mas vamos falar que falar mal é legal. É, então, dá pra fazer... É, o dia que a gente quiser falar mal, a gente faz com os outros. Aí bota o 3DO. Mas o caso desses fracassados, que jogos mereciam ter sobrevivido? Tem jogo que nem tinha, o Zebo nem teve jogo. Mas foi esse aí nosso episódio dos joguinhos fracassados. Vamos lá pra nossa leitura de e-mails, comentários e afins. E-mails e comentários. Tivemos lá, né, o comentário do nosso camarada lá, o Fábio, né, do podcast, né. Fala aí, galera. Parabéns pelo ótimo podcast. Não conhecia esse game do Kamen Rider. Vou procurar. Fiquei interessado na história. Curiosamente, no momento que vocês falaram no Anime Hellsing, eu e a equipe do podcast estávamos discutindo uma pauta sobre o anime, e o assunto era esse anime, que em breve vamos gravar. Aí já passei até pela galera ouvir e conhecerem. E vou falar de dois games que joguei muito quando era moleque. O primeiro é Yu Hakusho Tokubenshi Rei, um estilo de RPG Garden muito bom, diria excelente. E o segundo e último, The Great Battle, é o beat-up em SD que podemos jogar com Gundam, Kamen Rider e Ultraman. Joguinho bacana, vale a pena conhecer. Esse jogo do Yu Hakusho que ele comentou, eu já joguei, é da hora. Assim. É de NES? Super Nintendo. Você jogou também, né, Cisne? Você até falou também, joguei, né? Joguei. É legal esse jogo. Ah, aqui eu até comentei, a gente até pensou em colocar também um do Yu Hakusho, só que o que a gente tava pensando... É porque eu não queria pegar os medalhão de primeiro, a gente queria... Também vai ter a outros... gente pretende fazer continuação da bagaça também. Né? É, continuação. Aí não queria já queimar logo tudo pro nos próximos a gente ficar sem ter o que falar. Aí né? Falar com os meia boca, né? Aí foi. É, agora a gente boca. Deu uma dividida, né? Tanto que entrou o amado Ultraman do Cisne. Aí é, até porque no próximo eu quero ver a gente te render e eu tô com sato, que vai ser difícil. Vai nada. Anime, desenho, vai ter desenho muito, é mole. Vai ter muito. Agora eu tô com sato. Vai ter muito. Vai ter muito. E eles falaram que tava discutindo lá sobre o Hellsing. Esse anime isso aí, meu, era da hora, né? Meu? Só teve tipo. Teve umas ovas também, agora que eu tava lembrando. Né? Tem umas ovas dele. Acho que eu tenho todos dele. O Hellsing, acho que eu tenho todos. Se eu não me engano, as ovas é até mais violenta do que o próprio episódio do anime, não era? Os episódios do anime. É, era, se não me engano, as ovas. Era mais tenso. Também tivemos lá o comentário, né, do Bonfire, né? Joguei muito Dragon Ball de SNES. Acho que era o Super Butoden. Eu só gostava porque seguia a história, mas a jogabilidade era meio ruim. O Power Ranger era show mesmo. Joguei muito. E outro game baseado em desenho que eu curti muito foi Animania. Eu tinha uma raiva de Sailor Moon porque eu tinha que esperar acabar para começar os desenhos bons no Cartoon, Gundam Wings e no Yashi Dragon Ball Z. E os games dos quadrinhos da Marvel eram muito legais, na maioria das plataformas. E no PlayStation eu joguei muito um do Kamen Rider de luta e o Samurai Deep Orkyo. O anime do Berserk voltou e já acabou a primeira temporada e já confirmaram a segunda pro ano que vem. Pô, eu pode crer, esse Samurai Deep Orkyo é legal pra caramba. Eu joguei também, é bem da hora. Qual o Samurai? Samurai Deep Orkyo. Tem também pro game pro GBA, ele saiu pro PlayStation. Deixa eu ir sair também Samurai pro jogo. Samurai de Perkino me é estranho. É um anime, caramba. Eu tenho um anime, ele é um Samurai de Perkino, cara. De Perkino. Ele falou do Dragon Ball Super Nintendo lá, mas na época que lançou o jogo não passava aqui no Brasil. A gente nem conhecia a história direito. Mas você não acompanhava aqueles de... aquelas... Como é? Revistinha Herói? Eles já falavam do Dragon Ball e tal. Mas não explicava tudo sem todo. Não, mas você já tinha noção. Nem também. Tinha um anime passando aqui, mas a Herói já às vezes falava, comentava que tinha lá no Japão, tal de Dragon Ball, isso aqui era sucesso e não sei mais o que. Aí comentava até dos boatos que tinha o pessoal que tava querendo trazer pro Brasil. A verdade é que eu acho que o Cavaleiro do Zodíaco foi o que iniciou, né, os animes aqui no Brasil, não foi não? Dos primeirão, assim. Não, porque falar de anime, mas quem começou essa febre do Japão mesmo foi os Tokusatsu. Aí depois os caras viram que o Tokusatsu fez sucesso. Aí quando os caras da Manchete chegou lá no Japão pra comprar novos episódios, falou: ah, também tem esses desenhos aí. Aí os caras, já que esse Tokusatsu coisa fez sucesso, vamos levar um aí. Aí levou o Cavaleiro. Chegou Shurato. E deu sucesso. Foi sucesso. Não, eu não gostava muito de Shurato, não. Eu achava meio sem graça. O engraçado que era assim, eu não gostava muito e minha irmã pirava em Shurato. Eu achava mó que a música. Eu não curtia muito. Eu gostava toda porra de anime, o cara que botasse pra gente assistir. Não, o Shurato eu não gostava muito, não. Era meio igual Sailor Moon, assim. Eu ficava com raiva porque passava antes do que eu queria. Pelo amor de Deus. Ah, não, passava antes, mas igual Sailor Moon. Não, tu falou que era o mesmo. No meu caso, é o mesmo caso, porque eu não gostava muito de Shurato mesmo, não. Não suportava Shurato. Nunca gostei, não gostava. Negócio mais estranho lá. Não gostava, mas tá. Tudo, passava né? Antes, sabe os golpes. Você falou que não gostava de Sailor Moon e você conhece, você também tava falando. No mínimo ele teve frustração aí com o Shurato e a gente não sabe dessa história. Você falou que não gostava de Sailor Moon e também não tava falando de Sailor Moon? Não, Sailor Moon, mas porra, a musiquinha não lembro muito. Não importa. Olha lá, querendo ir lá, tá vendo? Como que a gente pega a mesma coisa. Agora, Shurato, passava cara, antes. Canta a música de entrada, sabe dos golpes. Isso aí tudo, é a mesma coisa tão você. Isso aí. Passava antes, eu ia fazer o quê? Mas era sem graça. Não teve um álbum com as balas Zoom, então não prestou. Olha que teve, não sei da Zoom, mas deve ter tido de outra bala por aí. Pior que álbum teve não, de todo Shurato mundo. Não teve nada. Pior que álbum teve de todo Shurato mundo. Shurato não teve nada. Shurato não teve nada. Sailor Moon teve, agora Shurato não teve não. Porque eu gostava, eu procurava. Teve, né? Eu acho que Shurato também de teve. De bala não. Apesar que também eu ficava só em Caxias, né? Eu não saía por mundo. Pro mundo real, né? Ficar na selva. O baleiro lá, se o baleiro não trouxesse, eu não quero saber, né? E pra finalizar, né, tipo, eu vou comentar no canal do Everson, né? O tema foi bom, mas a idade já está pesando. Não lembro de muita coisa. Para ser sincero, só consigo me lembrar dois dos Dragon Ball do Nintendo DS. Muitos bons por sinais. Experimente jogar. E sobre como acertei o remédio, foi fácil. Você me disse um pouco do nome. Daí foi só pesquisar para fazer a cena. Ah, tirando o agora quer ficar. Agora quer feta, tá tirando o corpo fora. A gente mete logo. A pomada, com a pomada. E você reparou que da primeira vez ele falou a pomada, tudo certo. Falou agora ele veio dar um migué, o remédio. Não, tipo, ele deu um desentendido. Não, o remédio. Aí ele foi buscar, eu vou buscar pro Cisne. Pera aí, vou digitar aqui no Google. Aí vou tá bom. Você aí já conhece já, rapaz. Deve ter lá já o... É, não adianta tirar mais o corpo fora, agora a gente já sabe já. Foi na boa, com propriedade, falou com propriedade. Quando estivesse receitando, ó, duas vezes ao dia, de 4 horas, não sei o quê. Olha o Cisne já passando como que ele usa já também, como que a gente eu escolhe. Não uso, não. Já eu dando não as dicas já. Fora. Mas beleza, foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 38, jogos baseados em anime, desenhos e tokusatsu. E como esse povo faz pra mandar carta, e-mail, pager, sinal de fumaça e tudo mais, se for possível. Tudo que tem direito. Galera, pode encontrar a gente no nosso já conhecido e-mail, todo mundo sabe, que é o neoplayerpodcast@gmail.com. Tem também o nosso Facebook, Neoplayer Podcast, super fácil. Bota Neoplayer, que o localizador do Face já vai chamando Neoplayer Podcast. Tem o nosso Twitter, _ Neoplayer, _, várias hashtags, várias paradas, várias promoções, brindes e tudo mais. O nosso site, neoplayerpodcast.blogspot.com.br, YouTube, que é o Neoplayer Podcast, jogatina, os nossos episódios do podcast, tudo lá. O Face e o grupinho do Face, que às vezes eu esqueço de falar, que é o Neoplayer Podcast, também. E o grupo do Steam, que é o Neoplayer, e o Ronaldinho.com, Neoplayer. Não pode faltar. Que tá dibrando todo mundo, né? Dibra aí também com a gente. Dibra lá, né? Primeiro, pioneiro no Ronaldinho.com, pioneirismo. E talvez o Zui, porque ó, muito provável vai morrer a rede antes de alguém mais entrar, né? Que vai morrer nada. Em breve, o novo Orkut também, aguardem, novidades. Novo Orkut? Ai, Novo Orkut tá vindo aí. Aham, olha o outro já. Eu acho que lá a gente vai ser o podcast com mais rede social. Porra, não vai ter como só falar que ninguém assim, seguindo, né? Ninguém seguindo, né? Não consigo achar o Neoplayer. Redes sociais como é que ninguém não acessa. Como é que não consegue? Que isso? Ah, beleza. E hoje, né, quem pede aquele resumo super resumido em 15 segundos é o Cisne Negro. Cisne, que jogo você vai pedir aí pro Guild fazer o resumão aí? Super fácil, super mole, super tranquilo. Alien vs Predador de Jaguar. Escolha um dos lados e meta bala em tudo que não for da sua raça. Beleza, então. E mantendo as tradições tradicionais, os tradicionais podcast, quem pede a música de encerramento é a nossa camarada Guilty. Guilty, que música que vai finalizar esse episódio hoje? Eu vou pedir Shadows of the Damned, do jogo do mesmo nome, Shadows of the Damned, feito pela Suda 51. Ah, tá, aquele jogo do Suda lá. Ah, nisso eles estão. Não sei se é os próprios lá do Suda mesmo, sei lá. Os caras estão falando de fazer um remaster de dois jogos lá que os caras tanto queriam, que saiu pro GameCube e PlayStation 2, né? Não lembro qual que é os nomes agora. Dois jogos amados do Suda, né? Me fugiu o nome, já que ninguém se manifestou, mas vocês não sabem também qual que é. Eu não sei nem o que vocês estão falando, mas eu não posso comentar. Então, beleza, então. Vamos ficar aí com essa música classe A, ou pode ser maluca, né? Já que é jogo do Suda, né? Também pode ser a música meio pancada, né? Pra finalizar esse episódio, né? Até daqui 15 dias, né? Falou! Aê! Oh. foi tiro no cisne, esses barulhos aí. Não, isso foi teclado. Não, antes do teclado, teclado. Fez o barulho. Tá, antes foi, não, foi o carro passando no quebra-mola aqui na frente. Caramba. Dando tiro. Foi tiro isso aí, meu filho. Oh, quebra-mola? É, quebra-mola faz. Tá, tá. Quebrou. Pum, faz. Fez o usar o nome mesmo. O cara que não quebrou. Para pro quebra-mola, ele bum bum. Ah, sei. Mano, tava pensando. Esse ano as eleições vai ser foda, hein, mano. Tô mó desânimo. Ué, vai ser foda? Não, porque já todo. A eleição, filho. Não, porque todo. Então, acaba, semana já. Que vem, tipo. Todo. Ué, tô desanimado com o quê? Porque todas as vezes você já fica assim, não tem candidato, tem nada. Mas esse ano tá conseguindo ser pior, assim, não tem coisa. Ué, que presta. Nada. Anulou tudo. E o pior ainda, se for, quando eu paro pra pensar, ainda é no vereador. Se pra prefeito tá ruim pra voltar pra vereador, então, maluco. A vantagem que eu tenho de morar em cidade pequena. É que eu vou voltar às 5 horas da tarde, lá não tem ninguém, só cheguei lá, só assim. Eu normalmente acordo e vou. Tem fila, pega. Em São Paulo, tu pode votar no biscoito de sexo. E o pessoal do Rio Grande do Sul tem a bolacha. O duelo vai ser sinistro esse ano. Quem ganha? A gente é bolacha. A gente é bolacha. Duelo dos duelos. Não, pior que é, o biscoito acho que foi pro São Paulo. Então tá errado. Então Rio Grande do Sul é bolacha. Eu não vou votar, não, porque é bolacha em São Paulo. Biscoito é essas frescuras de carioca aí. Bolacha São Paulo. Bolacha ainda é em São Paulo. É, Cisne que viu errado aí, é tá se enrolando tudo aí. Não, dizer, não, palavra, né? Que você tá na embalagem, biscoito. Paulistano quer mesmo viver em outra realidade, né? Mas vamos falar de coisa boa. Pior falar de Tech Pix. O pessoal, né? Na peça na Bahia. Na Bahia lá, o comício. Tu viu um comício lá na Bahia que saiu? Os caras saíram tampando a porrada do início ao fim. Vocês não viram não, esse vídeo, não? Começou o cara saindo, o carro lá gritando, e os caras lá entrando na porrada. Tipo aquele negócio que tem no carnaval, que os caras ficam dando porrada no outro. Foi assim do início ao fim. Mas aqui não caralho. isso aqui aí aconteceu uma vez. Assim, pelo menos os caras vão votar nisso, cara. Aqui caralho, aconteceu uma coisa parecida, mas não foi agora. Foi tipo em eleições passadas, tipo, um vereador foi fazer campanha tipo no bairro que era de outro vereador, assim. Aí quando começou a aparecer lá os eleitores do outro, começou a ir lá e começou, aí foi um contra o outro, deu mó quebra-pau. Aí os caras, o bagulho aqui é do cara, não sei o que, você vai fazer comício aqui. Mas não, mas o cara do comício, as porradas foi dentro do próprio pessoal do comício, não foi gente de fora. Foi tipo, sei lá, uma maluquice. Eu não sei se era armação ou se era o bagulho é normal. Só sei que eles estavam andando assim com as bandeiras, pai, do nada, pá, soco num, aí vinha dois, pá, lá, começava. E o carrinho andando, fulano, vote, eu falei, caralho, que maluquice é essa, mano? Caralho, é foda. Ai, ai, era a eleição do UFC, né? Pra ver quem ia ser campeão de UFC nessa porte. Falei, que bagulho é esse, meu Deus? Ai, essa é Brasil, a eleição. Aqui no Rio resolve no tiro. É lógico. Tem os candidatos bala certeira, né? Aqui já estão comentando com, já. É 50 quanto voto. Tiro com alvo certo, tem todos isso daí. É a cacofonia. Eles estão com a foda na cabeça. É, hoje, quero você falar difícil. Fala difícil. É, hoje. Hoje tá tipo. Tá tudo. Mas eu só falei uma palavra só. Não gosto de falar difícil. É complicado. Queima o cérebro. Queima o cérebro. Deve ter falado essa porra hoje várias vezes. E falou, vou usar. É, ele fala assim: eu tenho que arrumar um momento pra usar isso. Quando a gente aprende. Eu vi um maluco falando na rua, falei, eu vou usar. Isso aí na gravação. É só um, tipo, pra galera pensar que eu sou fodão. É. Quando a gente é mais novo, garoto, caraca, essa palavra é maneira, tem que encaixar. É maneiro isso aí. Beleza. Não tem nada a ver o sentido, tá? Vamos continuar. Tá bom, beleza. Você não vai fazer no começo agora aquele 35, não, né? Porque senão. Meu Deus. 35? 39. Não, um exemplo, né? 39, né? Você entendeu o recado, né? Deixa o cara, ele tá achando que tá legal, tá achando que tá bonito, deixa ele. Tá, né? Beleza, que tá chuchu, beleza, né? A gente, quando vê, a gente vai fazer uma coisa assim ridícula, a gente deixa. Que tá chuchu, beleza? Não corrige o amiguinho. Você não tá achando que tá chuchu, beleza, não? Eu não acho que tá chuchu, beleza, não? Eu acho que tá bacana, eu acho que tá bacana. Continue sempre assim. Se puder, dá uma ênfase. Amigo. Pode escrever, não vai ser por isso que a gente vai parar. Pois é. É por inveja isso aí. Eu estou ansioso para ver o que ele vai falar agora. Então, porque o Old está o Old tá doido para fazer essa abertura, mas aí não pode, aí fica hateando. Você quer fazer, Old? Quer fazer? Ele que quer falar o número, eu tenho certeza. Não, se eu fizer, vai ser meio depressivo, o povo não vai continuar a ouvir o resto. Caralho, do podcast. As ideias. O cara quer fazer uma coisa assim legal. O Deprecast. Vai ficar legal. Até o nome, assim, o Deprecast. O Dissection começava, e bem-vindos ao episódio número 30. Aí eu falava tá, o Old falava nó, e o Guild falava V. Jogral, vou fazer jogral agora. Ah, tá que eu vou de vez. Tá falando, é assim hoje. Hoje eu tô explicando. Tô vendo, hoje você tava lendo o que? O dicionário, né? Tipo, o caminho, assim, não tinha nada pra ler, né? Aí não tinha nenhum livro, né? A única coisa que tinha foi o dicionário. Aí ele ficou que a memória funciona. Eu já sei. O quê? O Sem Luz foi ontem, né? Foi. O cara sem luz, sem energia, sem celular. Ah, sem foi nada. Sexta, não foi sexta. Faz, foi sexta. Acende a vela e pega um livro. Aí não tinha livro, foi dicionário mesmo, chefe. Aí o cara ficou treinando o dia todo. O cara começou a folhear de um lado pro outro. Nossa, olha que palavra bonita, ó. Cacofonia. Nossa, bicho. Palavra de veras bonita. É, cacofonia. Chegou aquela caneta fluorescente, foi marcando, né? Ainda começou. Foi a primeira vez que ele usou ainda a marcadora, assim, pra marcar na parte. Quando a luz voltou, jogou o troço pra trás, foda-se. Quando a luz voltou, já tava dormindo, já era de manhã.